Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Já temos um texto aí online, eu acho que espero que todos pegaram, e que é a Filosofia Sem Verso 3. Aqui eu estou muito grato ao Sr. Jules Lemos e Joel Pinheiro, porque um dos elementos essenciais para o ensino da filosofia é o antiexemplo. O Julián Marías dizia que a fórmula padrão da tese filosófica não é do tipo assim, A igual a B, mas é do tipo A não é B e sim C. Então, alguém tem que nos fornecer o B para a gente explicar o que que as coisas não são. Às vezes, a apreensão da realidade só é possível mediante contraste. Assim como para você fazer um desenho, você tem que se basear nas sombras e nos limites. Não é possível você desenhar a substancialidade da coisa em si mesma. Você tem que pegar pelos seus limites, pelos limites entre uma coisa e outra. Então, às vezes a nossa mente funciona exatamente assim. Embora nós possamos apreender as coisas, tá certo? Nós não podemos representá-las diretamente, mas tem que ser pelos seus contrastes. Então, também Benedetto Croce explicava que para você compreender um filósofo é preciso saber contra quem ele está discutindo. Se você não souber quem é o adversário, quem é o antiexemplo, você não vai entender direito o que o indivíduo está falando. Tanto que hoje nós ainda temos alguma dificuldade de entender os textos legados pelos pré-socráticos, porque nós não sabemos exatamente com quem estávamos discutindo. Então, às vezes, ficam frases no ar. E as frases no ar podem ser interpretadas poeticamente, quer dizer, tem muitos sentidos. Tá certo? Já quando você tem ali Sócrates e Platão, não, você tem uma oposição muito clara, o que permite, vamos dizer, você extrair das sentenças o seu sentido formal, né? Nem sempre é possível, porque tem alguns trechos que ainda são em linguagem poética, mas em geral você tem ali o contraste, e enquanto está na discussão, a própria oposição, vamos dizer, desenha os limites e, portanto, a forma das afirmações. Então, no Brasil, há uma míngua de antiexemplos, porque o pessoal da esquerda universitária não tem teses filosóficas, eles só publicam coisas a respeito de política, tá certo? Então, não há muito o que discutir com eles. Pode-se discutir no sentido de impugnar o que disseram, mas não de usar como antiexemplos de filosofia. Quer dizer, eles não chegam a ser sequer o que nós, os filodoxos, né? Eles são simples palpiteiros, tá certo? Como Vladimir Safat, Vladimir Sader, e realmente não há o que discutir com eles. Porém, quando apareceram aí Júlio Lemos, Joel Pinheiro e outros desse tipo, já melhorou um pouco o padrão, porque eles realmente eles tentam filosofar, né? Eles fazem algo que eles acreditam piamente que é a filosofia, e nos fornece assim o antiexemplo pedagógico de que nós tão desesperadoramente necessitamos. Tá certo? Então, como aquela discussão começou a respeito do cardeal Newman, prosseguiu de algum modo, se bem que o Júlio Lemos nem sequer respondeu ainda à segunda parte da filosofia, seu inverso, antes de responder a segunda já tem uma terceira, e a terceira que eu coloquei aí online, ela já está com 14 páginas, né? E eu praticamente nem entrei no assunto ainda, quer dizer, ainda tem muita coisa o que dizer. Se for possível, eu, após o comentário do texto que nós vamos fazer aqui, se sobrar tempo, eu darei um resumo oral para você do que vem, para vocês do que vem em seguida. Se não der tempo, fica para a próxima aula. Então eu vou ler e comentar esse texto aqui, Os Filodoxos perante a História, a Filosofia Sem Verso 3. Se fosse possível, toda semana, vocês chegarem aí e encontrarem já uma apostila pronta, como aqui, seria excelente, mas às vezes não há tempo para isto. Eu, esta semana, até para escrever isso, dei uma mancada no Diário do Comércio, que eu entrego dois artigos por semana, entreguei um só, porque eu estava muito ocupado fazendo isso, este aqui. Porque esse assunto é realmente muito importante. Quer dizer, a gente começa com a contestação de besteirinha, mas para você contestar a besteirinha, você precisa escavar o que está no fundo da discussão. É um fundo, evidentemente, que o nosso debatedor ignora por completo, de modo que, vamos dizer, dão opiniões soltas sobre um fundo histórico-cultural que eles ignoram completamente. Né? E justamente ao fazer isso, eles nos dão a chance de puxar este fundo histórico e mostrar realmente do que se trata, quer dizer, o que está realmente em jogo nesta discussão, para muito além da imaginação dos nossos interlocutores. Chamar de interlocutor já é, de certo modo, uma homenagem, porque não são eles, não são interlocutores, são, de certo modo, objeto da minha análise. Né? Bom, entre os títulos que conferem a seus estudantes, as universidades brasileiras deveriam ter o de PhD na ciência de não entender nada. Em nota publicada no site Ad Hominem, o Sr. Joel Pinheiro, comentando o meu artigo A Filosofia e seu Inverso 2, e concordando comigo em que não existe filosofia sem implicações morais e existenciais, dedica-se em seguida a refutar a ideia que ele atribui a mim de que, aspas, o escolasticismo medieval já era um período de decadência filosófica se comparado à educação dada nas escolas de catedral, que consistia no exemplo e no carisma do mestre e era veiculada por meio de doutrinas não escritas, passadas primariamente pela convivência e ao se assistir o mestre filosofando in loco. Fecha aspas. Contra essa ideia, ele alega que, aspas, esse tipo de educação moral e preparação espiritual, embora muito louvável, não é propriamente filosofia. Ela não pode questionar as suas próprias bases e nem debater a sério, pois sua finalidade de formar um certo tipo de homem virtuoso já está dada de antemão e, portanto, não resultará em grandes filósofos. Fecha aspas. Prossegue ele, aspas, a relação carismática ou mesmo iniciática entre mestre e pupilo não substitui o debate racional. É ridículo e ingênuo imaginar que sábios semi-anônimos do século XII, que não deixaram obra escrita, tivessem pensamento superior ao dos grandes escolásticos. Os poucos registros escritos que sobraram deles mostram que, muito pelo contrário, seus pensamentos eram muito mais conservadores e convencionais, ainda que belos e nobres. Fecha aspas. Antes de averiguar se o Sr. Pinheiro tem ou não razão nessas coisas, é preciso notar que elas não têm nada a ver com o que eu disse no artigo que ele imagina estar refutando. O que ali coloquei em discussão não foi a qualidade da filosofia propriamente dita, no sentido que o Sr. Pinheiro dá essa expressão, que se produziu nas escolas do século X a XII e da que veio a se produzir em seguida nas universidades. Eram, em vez disso, as concepções educacionais. Né? Eram, não? Foram, né? É, foram, perdão. Foram. Foram. Foram, em vez disso, as concepções educacionais do cardeal Newman, o posto que nelas ele atribuía à filosofia e, por isso mesmo, a interpretação falsa que o Sr. Júlio Lemos dera às palavras do cardeal. O Sr. Lemos afirmava que o ensino da filosofia não deve ter objetivos morais e, por inépcia ou safadeza, citava em favor dessa opinião um trecho em que Newman dizia precisamente o contrário. Ou seja, era disso que se tratava, e não da comparação entre as filosofias dos séculos X e XII e do século XIII em diante. Tá? Na segunda parte do artigo, analiso um pouco aquelas concepções em si mesmas, assinalando que me pareciam falhar porque esperavam da instituição universitária precisamente aquele resultado que o advento dela tinha tornado inviável, a formação do gentil homem, marcado pelas virtudes de, aspas, um intelecto cultivado, um gosto delicado, uma mente cândida, equitativa e desapaixonada, uma conduta nobre e cortês. Fecha aspas. Newman diz claramente que ensinar isto é o objetivo, é o propósito da universidade. Esse resultado era precisamente o que haviam alcançado com grande sucesso as escolas catedrais e monacais dos séculos X a XII, fazendo um contraste chocante com o que veio em seguida, a atmosfera de carreirismo, pedantismo, corrupção e violência política que imperou nas universidades do século XIII em diante. Ou seja, eu não sei porquê, talvez por falta de informação histórica, que na época realmente não havia, o Newman imaginou que esta formação, vamos dizer, do gentil homem, com todas essas qualidades morais e intelectuais, fosse o objetivo das universidades medievais e que ele queria copiar no novo modelo de universidade que ele estava propondo no século XIX. Porém, o fato é que este tipo de educação e as virtudes daí decorrentes não caracterizaram de maneira alguma a universidade na Idade Média, mas foram justamente aquelas que tinham existido antes, quer dizer, no modelo de educação anterior, das escolas que eram dos monastérios e das catedrais, e que cessou de existir com o advento das universidades. Né? Na mesma medida em que os alunos das escolas catedrais e monacais chegaram, pelo brilho das suas virtudes, a ser conhecidos popularmente como a inveja dos anjos, o típico estudante universitário que lhe sucedeu tinha antes a fama de presunçoso, beberrão e arruaceiro, sendo célebre a hostilidade dos habitantes das cidades, a horda de estrangeiros arrogantes que ali desembarcavam, imunizados contra as leis locais por toda a sorte de privilégios corporativos. Você não pode esquecer que naquela época você não tinha uma lei uniforme, assim, em toda a Europa, nem mesmo num território que hoje consideraríamos uma nação. Tá certo? Cada corporação, cada localidade tinha as suas leis especiais. Então, quando chegava, vamos dizer, o estudante, vamos supor, estava estudante em espanhol em Paris, tá certo? Ele não estava submetido à lei local, ele era julgado pela sua lei da sua comunidade de origem e pela corporação estudantil a que ele pertencia. Então, se ele cometesse um crime, ele não seria julgado pela população local, mas pelos seus pares, quer dizer, pelos estudantes da universidade, que naturalmente o favoreceriam. Tá certo? Então, o estudante tinha ali dois tipos de privilégios. Primeiro, por ser um estrangeiro, e segundo, por ser um estudante. Então, era natural que a população da cidade se irritasse com essas pessoas, porque elas podiam fazer as arruaças que quiserem, e na hora H sempre pulava fora, né, do julgamento da polícia local, dizendo, não, eu sou estrangeiro, sou estudante, então tô fora. Se o cardeal Newman, contra o Sr. Júlio Lemos, tinha toda a razão em afirmar que o estudo da filosofia podia e devia contribuir para a formação moral dos estudantes, como o fizeram nas escolas catedrais e monacais, também era verdade que ela havia começado a fracassar nesse objetivo desde o momento mesmo em que se constituíra como profissão universitária e meio de ascensão social. Quer dizer, ali eu mostrei para vocês, no outro capítulo, mostrei para vocês que o regulamento da Universidade de Paris foi 1217 e que, logo alguns anos depois, 1215, perdão, e que logo 14 anos depois já eclodiram aquelas rebeliões estudantis que resultaram numa matança e duraram 2 anos. Né? Então, quer dizer que a transformação da filosofia numa profissão universitária, em vez de botar ordem no negócio, né, criou um tipo de comunidade que não existia antes, que eram as comunidades de estrangeiros que se agrupavam numa cidade, numa corporação universitária dentro de uma cidade estranha, tá certo? E que ali constituíam, de fato, um enclave, um corpo estranho que era colocado ali dentro, gerando, então, toda sorte de conflitos. O que não acontecia com os monges, porque quando o sujeito vinha do exterior para ir para o monastério, ele ficava dentro do monastério, ele não estava na cidade, ele estava praticamente isolado e submetido à disciplina rígida do monastério, tá certo? Do mesmo modo que os alunos das escolas catedrais eram educados dentro de uma disciplina moral muito rígida e não causavam problema em torno, ao contrário, eram admirados e invejados pelas suas mais óbvias qualidades morais. O estudante não, ele estava livre dessas exigências disciplinares, tá certo? E ainda estava protegido pela regulamentação corporativa. Então, de certo modo, era, vamos dizer, licença para matar, era autorização para delinquir. Se essa trajetória de decadência humana veio acompanhada de prodigiosos aperfeiçoamentos da técnica lógico-dialética e da abertura de novos espaços de livre discussão, propiciando assim o advento das grandes realizações intelectuais da escolástica, isso mostra com toda evidência que esses avanços, em vez de somar-se às conquistas das escolas catedrais e monacais em matéria de educação moral, a elas se substituíram e acabaram por preencher todo o espaço da atividade educacional superior. Isso quer dizer que as universidades não estavam dando, quer dizer, à formação moral dos seus estudantes a mesma atenção que se dava nas escolas catedrais e monacais. Em compensação, havia uma intensificação da atividade intelectual e da livre discussão. Não foi a primeira nem a única vez na história que a degradação moral fez contraste com o progresso intelectual. O apogeu mesmo da filosofia na Grécia, com Sócrates, Platão e Aristóteles, só aconteceu quando já iam longe os belos dias de Péricles e a polis afundava na roubalheira e na violência, sendo essa, aliás, uma das motivações fundamentais da vocação filosófica de Platão. Quer dizer, Platão decidiu se dedicar à filosofia quando ele viu que a decadência da sociedade em torno tinha chegado a um ponto tal que não havia mais nada o que fazer. Quer dizer, que nenhuma ação política era possível. Tá certo? Então, ele começou a pensar mais num esquema de longo prazo e começou a ideia de preparar, vamos dizer, um novo tipo de intelectuais. Tá certo? E daí surge, justamente que surge a academia. Na Viena dos anos 20 e 30 do século passado, o florescimento espetacular da filosofia e das ciências humanas coincidiu com a debilitação do Império Romântico dos Habsburgos, sacudido pela agitação comunista e nazista e ruído desde dentro pela corrupção dos políticos. O ambiente de corrupção, às vezes, está muito bem documentado na literatura da época, né? E justamente às vezes parece que a corrupção da sociedade até incentiva uma reação da parte das pessoas, vamos dizer, intelectualmente mais diferenciadas. Eu não quero dizer que a corrupção da sociedade seja boa para a literatura, as artes e a filosofia, mas às vezes acontece exatamente pela força do contra-exemplo. Quer dizer, a sociedade está tão ruim que as pessoas têm que buscar um outro fundamento para a sua existência e vão encontrar esse fundamento, vamos dizer, num círculo, por assim dizer, mais interior, numa esfera mais interior da sua vida, já que a desordem impera em torno. Quer dizer, você pode procurar um novo modelo de ordem, ao menos estético, né? Mas nenhum desses exemplos é motivo para negar que seria melhor a moralidade e a cultura superior progredirem juntas. Em nenhum momento coloquei em discussão a filosofia escolástica enquanto tal, e o Sr. Pinheiro se empenha em defender contra quem não a atacou. Lembro-me de haver me referido a ela como monumentos de exposição escrita, o que não é uma expressão nada pejorativa, e até de haver assinalado que o cardeal Newman, ao referir-se negativamente a filósofos do passado, não dissera nenhuma palavra sobre, nem muito menos contra, a filosofia cristã de Santo Tomás, de São Boaventura, Duns Scott, etc. De que raio de coisa, pois, está falando o Sr. Pinheiro? De algo que ele pensou ter lido, mas não leu. Inventou. Uns 20 anos atrás, o educador Cláudio de Moura Castro já advertia que no Brasil ninguém lê o que os autores escrevem. Lê o que imagina que eles pensaram, o que gostaria que eles tivessem pensado, seja para aplaudi-los, seja para depreciá-los. Tal como o célebre inglês da anedota, o leitor brasileiro, nesse ínterim, não mudou nada. Espero que todos conheçam a piada. Se alguém não conhece, avise pelo chat que eu contarei a piada. Então, tem alguém aí que não conhece? Eu, alguém daqui, eu. Caio Nascimento não conhece. Ah, aqui, a piada está aqui, não? Né? Aqui. Para os que não a conhecem, já que as novas gerações perderam o melhor do passado, aí vai a piada. Dois ingleses, Paul e Peter, estavam tomando chá e conversando numa tarde aprazível, quando Peter observou. Sabe, Paul, eu sonhei com você ontem. Não diga, como foi o sonho? Sonhei que você morreu, foi enterrado, no seu túmulo nasceu uma plantinha, veio uma vaca, comeu a plantinha, fez cocô e eu, ao ver o cocô, exclamei: Oh, Paul, como você está mudado! Paul, imperturbável, respondeu: Que interessante. Sabe que eu também sonhei com você? Não diga, como foi? Sonhei que você morreu, foi enterrado, no seu túmulo nasceu uma plantinha, veio uma vaca, comeu a plantinha, fez cocô e eu, ao ver o cocô, exclamei: Oh, Peter, você não mudou nada. Essa piada é uma maravilha. Mas então, você vê, o leitor brasileiro nesse ínter também não mudou nada. Quer dizer, continua, ele lê o negócio, pensa alguma coisa, e daí ele quer que o autor tenha dito aquilo para ele poder. Né, ou concordar ou discordar com aquilo que ele mesmo está pensando. O que confundiu a cabeça do Sr. Pinheiro foi ter lido o meu artigo à luz da crença rotineira de que a grande filosofia do século XIII foi um fruto natural da universidade. É uma imagem que todo mundo tem na cabeça. Você vê aqueles grandes monumentos da filosofia do século XIII e XIV, principalmente XIII, Santo Tomás, Duns Scotus, Boaventura, um negócio incrível, Santo Alberto Magno. Né? E você vê que era aquilo acontecia dentro da universidade. Resultado, você pega uma imagem e chapa em cima da outra, e é aquela imagem do post hoc ergo propter hoc. Quer dizer, uma coisa veio depois da outra, portanto, a primeira é a causa da segunda. Né? Então, tinha as universidades, daí apareceram lá dentro Santo Tomás e outra. Então, evidente, esta grande filosofia foi um produto da universidade. Tá certo? Mas é uma imagem que é criada a posteriori. Quer dizer, que decorridos 7 séculos, né, você olha aqueles acontecimentos que pareceram se suceder mais ou menos ao mesmo tempo, um em seguida ao outro, e você cria um engrama, por assim dizer, uma imagem que tudo aquilo se sobrepõe, tá certo? Né? Mas é evidente que aí se trata de história imaginária, se trata de superposição de imagens e não de uma história objetiva. Já veremos. Vistas as coisas por esse ângulo, daí decorrem duas consequências. Primeira, o Sr. Pinheiro acaba entendendo a minha crítica às universidades medievais como se implicasse uma depreciação da filosofia escolástica, o que só acontece na sua imaginação. Se ele acha que filosofia e universidade na Idade Média era a mesma coisa, ou fazia parte, vamos dizer, de um complexo de acontecimentos intimamente associados, que um explica o outro, o outro explica um, então, naturalmente, se eu estou falando mal das universidades, estou falando mal da filosofia escolástica. Tá certo? Mas isso é um processo que se passou na cabeça dele, nunca na minha. Né? Segunda, dessa confusão ele é levado, como em Ricochete, a proclamar que as realizações notáveis da escolástica só não apareceram mais cedo, porque nas escolas catedrais e monacais vigorava um modelo pronto de homem virtuoso, do qual não podiam resultar grandes filósofos. Foi só quando aquele modelo se dissolveu na livre discussão que uma filosofia propriamente dita pôde florescer. Esta conclusão ele tira da imagem que ele mesmo produziu, que na verdade não é ele que produziu, é uma imagem que é corrente na nossa cultura. Tá certo? É quase um raciocínio automático. Não, antes você tinha um modelo rígido de educação moral, tá certo? E depois veio um ambiente, tá certo, de estímulo intelectual e de livre discussão na universidade, e daí aparecendo essas grandes filosofias. Logo, né, post hoc ergo propter hoc, o que veio depois é efeito do que veio antes. Tá certo? E então, retroativamente, ele explica, só apareceu grande filosofia no século XIII porque aquele modelo de educação moral rígida foi substituída por uma atmosfera de livre discussão. E dessa atmosfera de livre discussão gerou as grandes filosofias que antes não eram possíveis. Esse foi o raciocínio dele. Mas só que tudo isso aí, assim, são deduções tiradas a partir de imagens, e não do conhecimento dos fatos. Bom, são erros, naturalmente, mas pelos quais sou muito grato, porque me permitem levar a discussão para além das mancadas do Sr. Júlio Lemos, que constituíam o seu assunto inicial, e explicar-me sobre pontos incomparavelmente mais importantes. Vocês vão ver que, no fundo disso, o que está no fundo dessa discussão são coisas de uma importância fora do comum que os nossos debatedores ignoram por completo. Quer dizer, estão ali, vamos dizer, como assim, uma espuma na superfície do oceano, sem saber o que está se agitando embaixo. Né? Então, desde logo, a imagem que hoje temos do esplendor escolástico é construída com base nos quantos poucos nomes, especialmente Santo Alberto, São Tomás, São Boaventura e Duns Scot. Se os apagássemos dos registros, o escolasticismo não teria passado de um episódio curioso na história da educação. E esses não são nomes só de filósofos, mas de doutores da Igreja. Três santos canonizados e um bem-aventurado. Foi beatificado em 93 por João Paulo II. Não existe o menor motivo para supor que na vida pessoal esses homens tivessem uma conduta mais frouxa, menos estrita, menos perfeita que a do modelo pronto que os anjos invejavam. Quer dizer, se os anjos invejavam a simples conduta modelar dos alunos das escolas catedrais, quanto mais não invejariam a de três santos e um beato, ó, meu Deus do céu. Então, quer dizer, o padrão desses quatro estava moralmente muito acima da média dos alunos das escolas monacais e catedrais. Isso é o óbvio, né? Então, já é um ponto para você chamar, ser alertado. Quer dizer, você não está falando de quaisquer professores, você está falando de doutores da Igreja, meu Deus do céu. Então, se eles... Bom, mesmo que você acreditasse que eles representam a universidade, muito mais que a universidade, eles representam a Igreja. Não vejo em que a dissolução do modelo pela discussão racional poderia ter contribuído nem para a sua santidade, nem para o fortalecimento do tipo especial de inteligência, ao mesmo tempo filosófica e mística, que os caracteriza. Aquele que não cresce fora... Faltou o quê? Estou falando, esse negócio não foi revisto ainda. Aquele que não cresce fora, independentemente da graça santificante, mas decorre dela como um dom especial do Espírito. Também é ingenuidade supor que essas encarnações máximas do gênio escolástico fossem produtos típicos do meio acadêmico, no qual, bem ao contrário, não se ajustaram confortavelmente jamais. Sua inteligência, sua rígida idoneidade, sua compreensão superior dos mistérios da fé e, last not least, sua coragem intelectual, fazendo desses quatro mestres os alvos preferenciais das invejas, mesquinharias e maledicência de seus colegas. Alberto pulou como um cabrito para que a congregação engolisse, de má vontade, suas teorias aristotélicas sobre o mundo físico. Essa é outra coisa também. Eu já li um monte de idiotas dizer: não, o pensamento de Aristóteles dominou a Idade Média. Eu digo: peraí. Século XIII já tinha Idade Média fazia muito tempo. Não é isso? E o modelo aristotélico nas ciências físicas começa então a ser introduzido no século XIII por Santo Alberto e Santo Tomás. E quando passa dois séculos já é contestado. Então como é que dominou a Idade Média? Né? E teve um certo prestígio no finzinho da Idade Média. E isso é o máximo. Mas até Albert Einstein diz isso, né, no livro A Evolução da Física. Ele diz: o pensamento de Aristóteles dominou a Idade Média durante mais de 1000 anos. Fala, tu não estudou história, né? Então, Boaventura sofreu ataques medonhos de Guilherme de Saint-Amour, um potentado universitário da época, no curso de uma campanha sórdida movida pelo clero secular contra os frades mendicantes. Essa campanha teve especial importância para nós, veremos já por quê. Quem o defendeu foi Tomás, que depois, também graças a intrigas de acadêmicos, foi, por seu turno, denunciado como herético duas vezes, uma delas depois de morto. Duns Scot foi expulso da universidade e teve de fugir de cidade em cidade, ameaçado de morte, por defender doutrinas impopulares e tomar o partido do Papa na disputa com o poder real, que era hegemônico entre intelectuais na ocasião. Só 5 séculos depois da sua morte, ele foi retirado da lista dos indesejáveis, quando sua grande doutrina da Imaculada Concepção de Maria foi finalmente aceita e se tornou o dogma da Igreja. Sua beatificação só veio ainda 1 século depois disso, em 1993. Agora vem o mais bonito, o mais interessante de tudo. No mínimo, o senhor Pinheiro, ao enaltecer as vitórias intelectuais da Escolástica acima das virtudes meramente morais do monaquismo que o antecedeu, deveria ter tido a prudência de notar que os 4 autores maiores daquelas vitórias, aqueles que acabo de mencionar, não podiam de maneira alguma ser universitários típicos pelo simples fato de que não eram membros do clero secular que dominava as universidades e sim, bem ao contrário, vieram das ordens monásticas, nas quais se conservava ainda a disciplina moral das velhas escolas. O contraste entre as mentalidades desses dois grupos era tão pronunciado que os professores ofereciam a resistência feroz ao ingresso dos monges no corpo docente das universidades. Foi esse o motivo dos ataques de Guilherme de Santa Mu a Boa Ventura. Então, os quatro, Boa Ventura, Tomás, Santo Alberto e Duns Scott, eram todos monges, vieram das ordens monásticas. E as universidades eram refratárias ao ingresso dos monges, não queriam monges, né? Bem, sem esse ingresso, a universidade medieval estaria desprovida de Alberto, Tomás, Boaventura e Duns Scott, de tudo aquilo que para nós hoje mais nitidamente caracteriza e mais merecidamente enobrece a imagem da filosofia escolástica. Se em porca miséria, os quatro eram monges, intrusos na comunidade universitária. Quer dizer, não é que só que eles foram perseguidos pessoalmente por um motivo, não, eram perseguidos como corporação. Se a corporação universitária não aceitava a corporação dos monges. Na época era tudo assim, na base das corporações, né? Então, como poderiam ser típicos da corporação que rejeitava a sua presença? Porca miséria, hein? Ou seja, a glória da filosofia escolástica se superpõe à universidade e atribui à universidade méritos que não são dela de maneira alguma, mas méritos que foram trazidos de fora, por aqueles mesmos que ela rejeitava, isto é, os monges. Longe de ser produtos característicos da universidade da época, como acredita o Sr. Pinheiro, esses monges severos e devotos, provindo de um meio social diferente, com hábitos e valores contrastantes, se sobrepunham de tal modo àquele ambiente que só a duras penas puderam ali sobreviver e, às vezes, postumamente, triunfar. A magnitude das suas realizações intelectuais deve-se menos à atmosfera universitária do que à força das suas personalidades majestosamente centradas, firmadas na fé e na integridade de propósitos, em contraste com a sofisticada tagarelice de seus colegas, muitas vezes tecnicamente admirável, mas com tanta frequência inspirada em motivos fúteis e na sedução das novidades heréticas. É certo? Então, você vê, quer dizer, o número de doutrinas heréticas que circulavam na universidade era muito grande. Tá certo? E também o número de ideias esquisitas, elaboradas por pessoas que tinham recebido os meios técnicos, tinham estudado lógica e dialética e dominavam essas técnicas que, de fato, ali eram ensinadas com muito requinte, mas não tinham a formação moral e religiosa dos monges. Né? Então era uma pessoa que estava mais ou menos perdida, como Pedro Abelardo, o mesmo Guilherme de Ockham e tantos outros, né? Ao passo que esses quatro são de uma solidez, tanto na filosofia quanto na religião, e por isto mesmo foram nomeados doutores da igreja. Então, se eles doutor da igreja, quer dizer que o ensino pessoal deles está incorporado à doutrina da igreja, é doutrina da igreja. Você diz, olha, um doutor da igreja disse isso, mais aquilo, é um argumento válido, por exemplo, num concílio. É como você citar o Evangelho, está entendendo? Ou as sentenças, as decisões dos papas. A palavra do doutor da igreja pesa tanto quanto uma sentença papal. Então não é simplesmente uma filosofia, nem uma teologia, né? É a doutrina da igreja. Então, se eles puderam ser incorporados à doutrina da igreja, é porque tinham uma solidez de pensamento e de conduta que os diferenciava do meio. Quando hoje enxergamos a universidade medieval como um momento luminoso na história da educação, é em grande parte porque os melhores homens que ela rejeitou projetam retroativamente sobre ela o brilho da sua glória e não ao contrário. A imagem da universidade deve a Alberto, Tomás, Boaventura e Duns Scott muito mais do que eles devem à universidade medieval. E essa glória, sem dúvida, vem das ordens monásticas que os formaram. Vem mais das ordens monásticas formadas do que do meio social onde ingressaram já formados, fortes o bastante para desafiá-lo e, a longo prazo, vencê-lo. Se, quando critico a Universidade Medieval, o senhor Pinheiro entende que estou falando mal da filosofia dos grandes escolásticos, é em parte por seu desconhecimento da história, em parte por seguir o consagrado erro de ótica que coletiviza os méritos individuais e toma as exceções como regras. Como se as cátedras universitárias da época estivessem superlotadas de homens da estatura de Tomás e Alberto, e não de técnicos, burocratas, agitadores, doutrinários de dedinho em riste, B10 e uma infinidade de puxa-sacos. Não é culpa do senhor Pinheiro. É do vício generalizado de entender os grandes homens como produtos do seu tempo. Eu já escrevi contra isso no livro O Futuro do Pensamento Brasileiro. Quando justamente a grandeza deles consistiu em quebrar a redoma da ideologia de época e injetar no organismo da cultura, a um tempo e quanto à resistência do ambiente, a sabedoria esquecida de um passado remotíssimo e as mais inimagináveis perspectivas de futuro. Eu até no livro Futuro Pensamento Brasileiro mencionei isso. Falei, como São Tomás podia ser um homem do seu tempo se ele foi muito mais influenciado, né, por uma filosofia de 17 séculos antes do que por qualquer dos seus contemporâneos? Sabe, foi influenciado por Santo Alberto. Sim, foi influenciado por Santo Alberto no sentido aristotélico, ou seja, Alberto se deixou influenciar por uma filosofia velha de 17 séculos e a repassou a São Tomás, que ali a entendeu muito mais profundamente do que o próprio Alberto. Então, agora, me mostrem alguma ideia, alguma doutrina contemporânea que tenha influenciado Santo Tomás mais do que esses dois fatores antiquíssimos, né? A Bíblia e Aristóteles, porra. Então, como é que é o homem do seu tempo? Não, ele era muito maior do que seu tempo. O horizonte de consciência dele se estendia para muito além da ideologia de época, para muito além das concepções dominantes. Tanto que ele pôde mudar essas concepções dominantes, injetando nela esses elementos que vinham de uma antiguidade remota e completamente esquecida. No caso da filosofia escolástica, toda ela inspirada por aberturas para a eternidade, que nenhum condicionamento histórico-social poderia jamais explicar, isso deveria ser perceptível à primeira vista. Só os medíocres são filhos do seu tempo. Os sábios, os heróis e os santos inspirados são pais dele. São canais por onde a luz da transcendência rompe as limitações do tempo e abre possibilidades que a mente coletiva por si jamais poderia conceber. Se a opinião corrente não enxerga isso, é porque o acesso de milhões de incapazes às altas esferas das profissões universitárias obriga hoje a conceber a história subspécie mediocritatis, quer dizer, sob a categoria da mediocridade. Então, o medíocre mede tudo, né, na sua escala, então ele quer achar que um Santo Tomás e um Santo Alberto é explicável pelos mesmos motivos que o explicam. Que Alberto e Tomás revivificassem uma filosofia velha de 1700 anos, fazendo, enfim, predominar sobre o rígido agustinismo dominante, e que Duns Scott, contra vento e maré, antecipasse em 5 séculos um dogma da Igreja, são fatos que deveriam fazer os devotos do condicionamento histórico pelo menos coçar as cabeças, se alguma tivessem. Mas se eles já coçar a cabeça, não tem nada lá. Então, ver 5 séculos. Isso quer dizer o seguinte: contra todo mundo, Duns Scott interpretou a doutrina de maneira correta. Ele entendia a doutrina da Igreja mais do que os seus colegas, mais do que os bispos, mais do que os papas, mais do que todo mundo. E aquilo que ele disse acabou de se comprovar que era certo e foi incorporado na doutrina da Igreja 5 séculos depois. Como é que você vai dizer que isso é um homem do seu tempo? Não. No mínimo, você tem que dizer, ele era um homem do século XIX, porque ele já entendia a doutrina da Igreja tal como veio a ser entendida muitos concílios e muitos papas depois. E que eles tiveram que ler o negócio e dizer, porra, mas o homem tinha razão, é assim mesmo. Né? Mas a esse erro de perspectiva generalizado, que se disseminou ao ponto de infectar até mesmo os manuais escolares, o senhor Pinheiro acrescenta um outro, que se não é da sua própria invenção, também não é compartilhado pela massa ignara, mas tão somente por uma parte da elite profissional de filodoxos. A ideia de que só existe filosofia na doutrina explícita, desenvolvida, organizada, publicada, racionalmente verbalizada e argumentada até seus últimos detalhes. A ideia tem origem ilustre, remonta a Georg Wilhelm Friedrich Hegel, o que, convenhamos, impõe algum respeito. Mas, como tantas outras opiniões que herdamos desse genial embrulhão, é completamente falsa. Quer dizer, Hegel é um cara de um gênio filosófico absolutamente inegável. Tá certo? Mas ele tinha um coeficiente de vigarice, quer dizer, ele falsificava as coisas, mentia, né? Por exemplo, ele recebia um dinheiro da maçonaria para colocar, dar uma ajeitada maçônica numas ideias e ele topou, né? Então, em segundo lugar, era um homem, vamos dizer, de uma vaidade intelectual monstro que fazia de si próprio a culminação, o topo e culminação do processo histórico inteiro, não só da história da filosofia. A história da humanidade culmina em Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Ele diz isso. Né? Tanto que o Erich Wiegand diz que isso não é filosofia, isso é bruxaria. Tá certo? Mas que é genial é, e que Hegel dá muitas lições de técnica filosófica absolutamente admirável, sobretudo quando ele faz análise de pontos específicos, né, da história do pensamento, da história da cultura, da história da religião. O homem, evidentemente, é um gênio assombroso, mas não é um professor confiável. Né? É um cara que pode te ensinar, te dar um domínio técnico, mas não é para você seguir ele nas conclusões. E Hegel dizia, entre outras coisas, este ponto. Ele dizia que a filosofia só existe na forma do sistema. Quer dizer, você precisa ver o sistema inteiro, e o lugar de cada tese separada dentro daquele sistema. Bom, em parte, isso é verdade. Mas não quer dizer que o sistema inteiro tenha de estar exposto, verbalizado. Pode haver um sistema implícito, quer dizer, onde você tem sentenças soltas, mas que elas formam um sistema no fundo, que não está publicado, não está dito, mas que você pode, por assim dizer, desentranhar, né? Se você usar esse verbo espanhol. Né, tão bonito, né, tão expressivo, desentranhar, puxar de dentro das entranhas. Tá certo? É o que nós somos obrigados a fazer, por exemplo, com a filosofia do Nietzsche. Né? O Nietzsche diz uma coisa aqui, outra coisa ali, tudo isso, outro, bom, mas não tem algum princípio de coerência embaixo? Tem. Mesmo que não seja a coerência perfeita, que não é, tá certo? Quer dizer, a filosofia dele vai além do que ele disse e você que tem que puxar dali de dentro. Então, é verdade que a filosofia só existe como a forma do sistema. Ela atende a um pensamento sistêmico. Mas esse sistema não precisa estar explicado em todos os seus detalhes. Se você olhar a própria filosofia de Leibniz, que é uma das mais organizadas, mais sistêmicas do mundo, Leibniz nunca escreveu uma exposição com começo, meio e fim. Ele escreveu uma carta para o seu fulano, uma resposta para o seu ciclano, uma anotação que ia deixar na gaveta e ficou tudo aquela bagunça. Para perceberem que existia ali um fundo de coerência, passou 2 séculos. Quem teve o mérito de chamar a atenção para o caráter sistêmico da filosofia de Leibniz foi, aliás, Bertrand Russell, o qual a entendeu errado, mas teve o mérito de perceber a unidade do pensamento, que está no fundo, não no texto, mas que está no fundo do pensamento de Leibniz. Né? Então, quer dizer, o próprio Aristóteles... Nós não temos um livro de Aristóteles, né? Você só tem pedaços de apostilas. Apostila que ele anotava para depois desenvolver em aula. Você não tem a menor ideia de como ele desenvolveu aquilo. Tá certo? Então, e no entanto, é óbvio que existe vamos dizer, pelo menos uma tendência de unidade sistêmica no fundo do pensamento de Aristóteles. Mas, então, esta... Vamos dizer, foi Hegel o primeiro que chamou a atenção para esse caráter sistêmico da filosofia. E isso se incorporou, mais ou menos, na mentalidade filosófica. Né? Tanto que depois, quando surgiu uma discussão sobre se Aristóteles tinha uma filosofia ou duas, ou seja, se ele mudou de ideia no decorrer da sua vida, né? Os que eram... Werner Jäger, que inventou a tese das duas filosofias de Aristóteles, e os adeptos da tese contrária, da unidade da filosofia de Aristóteles, como Moreau ou Weil, eles diziam, não, nós temos que, Aristóteles é um filósofo, portanto nós temos que ler os seus textos como se tendesse a um sistema, porque isso é a natureza do pensamento filosófico. Só se falhar, só se você... na tentativa de unificar aquelas várias partes, você falhar completamente, então você pode supor que ou o sistema está incompleto, ou que houve uma incoerência, ou que o sujeito mudou de ideia. Mas, quer dizer, esta ideia de que a filosofia não pode existir sob a forma, vamos dizer, de uma insinuação isolada, de uma sentença poética, tá certo? Ou de uma intuição separada, mas tem que atender a forma sistêmica, essa ideia remonta ao Hegel. E ela está, de certo modo, disseminada, não na sociedade em geral, mas no meio dos estudantes de filosofia. Então, é a isso que, sabendo ou não, o Joel Pinheiro está se reportando. Então, sem mencioná-la expressamente, nem citar-lhe a fonte, que talvez nem mesmo conheça, escreve o Sr. Pinheiro como se impelido mediunicamente pelo espírito de Hegel. Aspas. O foco na relação mestre-discípulo e na sabedoria não verbal, e que por isso não poderia ser escrito sem ser medida alguma traído, quer dizer, você me desculpe a concordância, quer dizer, os erros de concordância são uma das constantes do pensamento filosófico de Júlio Lemos e Joel Pinheiro. Eu acho que se você não sabe concordância verbal, que você não tem a ideia da integridade física do texto, muito menos vai ter, né, a verdadeira ideia de sistema e de unidade filosófica. Mas nos aproxima novamente dos sonhos tradicionalistas e perennialistas, dos sistemas esotéricos e da imersão em tradições orais. Mas filosofia é perseguir avidamente o real, e isso é fuga consumada. É estranho que ele, quer dizer, Olavo de Carvalho, e tantos de seus seguidores continuem a ter esse tipo de fantasia como ideal de vida e de formação filosófica. Então, dizia Hegel, né, se você pergunta por uma árvore, você não satisfaz se lhe mostram uma semente. Não é isso? E também ele dizia, se numa discussão você, que aquele que numa discussão apela à sabedoria secreta do seu guru interior, é um inimigo da humanidade. Quer dizer, tudo tem que poder ser explicitado, desenvolvido, logicamente, e provado. Senão não é filosofia. Ele diz, bom, sim e não. Quer dizer, o ideal é que seja assim. Mas o que que nós faríamos com os pré-socráticos, por exemplo, né? Não tem um deles que fez isso. No entanto, está cheio de ideias filosóficas muito úteis e algumas que se, vamos dizer, perpetuaram e se tornaram clássicas. A própria ideia do ser, né? A doutrina do ser, do não ser, de Parmênides, não é bem uma doutrina. É um símbolo poético que ele colocou exatamente num poema, onde faz uma viagem celeste e descobre que, para além do mundo da mutabilidade, existe o ser eterno. Esta ideia do ser eterno se incorporou à filosofia e está aí até hoje. E ela não foi exposta como uma doutrina explícita e desenvolvida, mas foi exposta como uma imagem poética. Outra imagem poética que se incorporou é a do Heráclito, o Pantarei, tudo flui, tudo está em constante mudança. É uma ideia que também se incorporou nas discussões filosóficas, inclusive do próprio Hegel, né? Então, procurar, quer dizer, esta dialética, este jogo da permanência e da mudança, né, do ser e do não ser, ou do semi-ser, tá certo? Isso é uma constante na história da filosofia. E isso foi inaugurado por dois caras que nunca apresentaram um sistema desenvolvido, e sim apresentaram intuições soltas, tá certo? Então nós podemos dizer, claro, é melhor para nós se um filósofo apresenta as suas ideias plenamente desenvolvidas e não somente a semente intuitiva delas. É melhor para nós. Mas isso não quer dizer que, se ele ofereceu somente a semente, ele não fez nada. Mesmo porque a árvore está inteirinha na semente. O próprio pensamento de Hegel demonstra isso. Então, é claro que, se você pergunta por uma árvore e alguém lhe mostra uma semente, você não se satisfaz com isso. Porém, você não pode dizer que o sujeito que lhe mostrou a semente mentiu, né? Porque a semente do carvalho não é a semente de um pinheiro, não é a semente de uma jabuticabeira. Ou seja, a forma final da árvore está determinada já na semente. E a própria filosofia do Hegel é uma ilustração disso. Quando ele diz a essência de uma coisa é aquilo em que ela se tornou no fim do processo, o que que ele quer dizer? A essência de uma semente de jabuticabeira é a jabuticabeira final que está contida dentro dela. Tá certo? Mas você não pode dizer que a árvore não está contida na semente. Não faz sentido isso aí, né? Mas, de qualquer modo, esta idolatria, vamos dizer, da filosofia plenamente exposta, ela se incorporou no ensino da filosofia desde Hegel. Um dos resultados dela foi o famoso método Marcel Guerou, da análise de texto, que eu comentei já em outras aulas, tá certo? No qual ele diz, né, nós não temos que procurar as intuições profundas que o sujeito teve, nós temos que ver o que está dito no texto. Então, a análise do texto é tudo. Eu digo sim e não, porque você está pressupondo que o filósofo teve tempo, ocasião e talento de se explicar inteiramente. O que, no caso que ele está analisando, de Descartes, sim, é verdade. Porém, tem muitos aspectos da filosofia cartesiana que o texto não revela, que o texto encobre. Como eu mesmo demonstrei nas minhas aulas sobre Aristóteles. Sobre Aristóteles, não, sobre Descartes. Quer dizer, por exemplo, aqueles elementos do sonho, os três sonhos de Descartes, aqueles três sonhos dizem muito mais sobre a filosofia inteira de Descartes do que qualquer coisa que esteja nos seus textos. Por quê? Nos textos ele está encobrindo a inspiração teológica do conjunto sob uma argumentação que não é teológica. Né? Mas, quando nós vimos, o problema dele é que ele estava discutindo com o diabo. Então, o famoso gênio mal, em geral os comentaristas explicam a ideia do gênio mal como se fosse um artifício retórico de que Descartes se serviu para explicar uma ideia filosófica. Quando nós estudamos pela biografia, o caso dos sonhos, nós vemos, não, o gênio mal, a ideia do gênio mal foi a inspiração inicial de Descartes. E ela ocupa uma posição central na filosofia dele. Não é um artifício de maneira alguma. Como sabemos disso? Pela análise do texto final? Não, pelo estudo de uma narração biográfica que ele deixou num caderninho que encontraram muito tempo depois. Então, mas de qualquer modo, a ideia da filosofia como sistema plenamente desenvolvido está aí disseminada nos meios mais pedantes e, naturalmente, chegou na cabeça do Joel Pinheiro. Então, com base nisso, ele diz isso aqui, que a sabedoria, né, a imersão na sabedoria não verbal é um sonho perenialista e é a fuga do real, né? E é um tipo de fantasia. Então, bom, na galeria universal das condutas vexaminosas, poucas se comparam ao gosto que os brasileiros têm de se fazer de superiores àquilo que não entendem. Quer dizer, isso é característico. Uma das maneiras mais clássicas de fazer isso é você resolver o problema com uma frase curtinha e não tocar mais no assunto, na qual você se faz de superior e você, com isso, você inibe o ouvinte, porque você está dizendo aquilo de uma maneira tão compacta, tão decisiva e tão final, né, tão peremptória, que você fica inibido de tentar pensar, não, e se não for assim, vamos examinar melhor. Então, por exemplo, sei lá, o seu Júlio Lemos, você fala a filosofia do Lavelle, ele diz, não gostei, ponto final. E, opa, não se fala mais disso. Não gostou? O Júlio Lemos não presta atenção nisso, eu também não vou prestar atenção. A filosofia do Mário, ele resolve com três palavras, não me convence, ponto final. Digo, mas um filósofo que é objeto de um julgamento tão peremptório, tá certo? E tão rápido, por assim dizer, talvez não mereça a mesma atenção. Então você deixa de examinar a filosofia do Luiz Lavelle e a filosofia do Mário Ferreira dos Santos. Então, e este é o cara que diz que tudo tem que ser provado, o que vale é a demonstração racional, etc. Claro que isso não é a demonstração racional, isso é uma ostentação de importância. É um efeito psicológico que você obtém sobre a plateia. Então, isso quer dizer que eles têm essa idolatria do texto totalmente explicitado e demonstrado, mas que na prática eles não podem seguir isso. Ninguém pode seguir, na verdade. Nem todos os nossos compatriotas padecem desse vício. Muito menos ainda são aqueles que o trazem do berço. Mas muitos o adquirem logo no começo da vida adulta sob o nome de formação universitária. Né? Então a formação universitária consiste em grande parte em você imitar a pose e a entonação dos seus mestres. Se vocês já ouviram conferências antigas do Paulo Sérgio Pinheiro ou do Fernando Henrique Cardoso, tá certo? Qualquer dos professores clássicos da USP, você vai ver que existe um certo tom, tá certo? De pedantismo, de infinita superioridade, que as pessoas logo aprendem, incorpora. Quer dizer, o brasileiro tem um talento mimético. O talento mimético é importante para o aprendizado, porque, né, já dizia, não sei quem foi que disse, a imitação é a mãe do aprendizado. Se a pessoa não imitar, a criança não imitar você falando, ela não vai aprender a falar jamais. Se ela desde o início fala, não, eu não vou usar as palavras que meu pai e minha mãe usam, eu quero usar meu próprio vocabulário. Fala, dançou. Um dos meus filhos fez isso, né? O Thales. Quando ele era pequenininho, ele tinha todo um vocabulário próprio, né? No qual, por exemplo, havia a distinção entre bichinhos e insetos que voavam e insetos que caminhavam. Os insetos que caminhavam chamavam-se didish, e os insetos que voavam chamavam-se fufu. Tá certo? E assim por diante. Tudo tinha um nome diferente. Nós, para entender o que ele estava falando, foi um osso. Mas a coisa só melhorou quando ele começou a usar a nossa linguagem e não a dele, né? Então, a imitação tem o seu lugar. Eu mesmo, para os alunos aprenderem a escrever, eu recomendo que imitem os estilos dos grandes escritores. Mas você primeiro imita um, depois você imita outro, depois você imita outro, depois você imita... E com você, com as imitações, você vai compondo o seu estilo. Quer dizer, você usando ferramentas, instrumentos criados por eles, você depois os arranja, faz um arranjo original. Em matéria de linguagem, você só pode ser original no arranjo e não nos elementos. Os elementos são os mesmos para todos, é que você os arranja numa ordem, né, diferente. Mas, quando a imitação se torna ela própria, tá certo? Ela se torna a finalidade do aprendizado, tá certo? E o sujeito acha que tão logo ele aprendeu a imitar, acabou o serviço, então é o que dá nisso, está entendendo? Quer dizer, você imita, mas você não sabe de onde as coisas saíram. Quer dizer, não é imitar só a superfície, né? Por exemplo, eu lembro quando eu conheci o Herberto Salles, estava ele lá copiando trechos de Marcel Proust, tá certo? Para ele aprender. Ora, mas como é que ele fazia? Ele simplesmente imitava, escrevia do jeitinho do Marcel Proust? Não. Ele queria saber assim, como foi que Marcel Proust fez isso. Hã? Então, o que ele tinha que fazer para entender isso? Ele tinha que remontar desde a expressão escrita até a percepção originária. E saber como que Marcel Proust, partindo desta percepção, criou esta fórmula verbal. Então, ele tinha que imaginar a percepção por trás da expressão verbal. E daí ele aprendia a fazer o truque, não na imitação de superfície, né? Mas pela revivescência da experiência profunda. Então, a verdadeira imitação é assim que se faz. Você imita para você aprender como o sujeito fez. E não simplesmente pegar o produto pronto, repassar e dizer que é seu. Aí não é mais imitação, é sacanagem, né? Não é mais aprendizado. Então, o que esses camaradas fazem é que eles repetem coisas que eles ouviram e que circulam no meio filosófico universitário como se fossem verdades consagradas. Mas vocês não sabem de onde essas verdades saíram, se é que são verdades. Tá certo? Então, repetem coisas cujo significado último, cuja substância, eles não conhecem. Eu vou demonstrar isso daqui a pouco, como é que isso funciona. Vamos ver. As palavras do Sr. Pinheiro, que soam tão óbvias e inquestionáveis aos seus próprios ouvidos, contém embutido uma multidão de problemas cabeludos que ele nem mesmo percebe. Quer dizer, o primeiro teste numa discussão é você saber se o interlocutor entende o que ele está falando. Saber se ele entende o assunto já é uma segunda etapa. Mas quando o sujeito não percebe as implicações imediatas do que ele está dizendo, então certamente você está discutindo com um boneco de ventríloco, então é melhor mandar o boneco calar a boca e chamar logo o ventríloco, né? Se você está repetindo Hegel, eu falo, não vou discutir com você, vou discutir com Hegel, porque ele sabia o que estava falando. E você está simplesmente repetindo sem saber do que se trata, e portanto você não sabe os limites daquilo que ele disse. Então vamos lá. Primeiro, desde logo, se excluirmos da área de estudos filosóficos sérios as tradições orais, teremos de dizer adeus não somente a boa parte do platonismo, mas a todo o ensino universitário que não esteja registrado em textos. Ah, não quero tradições orais. Então, acaba com o ensino universitário, meu filho. A única razão de ser das universidades, aliás, é justamente aquela parte do treinamento intelectual superior que não pode ser obtida pela mera leitura, mas requer o contato direto entre mestre e discípulo. Se não fosse assim, as instituições universitárias poderiam, com vantagem, ser fechadas e substituídas pela indústria editorial. Você basta ter os livros à disposição, não precisa mais universidade. Quer dizer, se o ensino oral e o contato mestre-discípulo não acrescenta nada, para que a universidade, meu Deus do céu? Hã? Isso vale não só para o aprendizado filosófico, mas também para as artes, as técnicas e as ciências. E em todos esses casos, falar de contato direto é incluir aí uma parcela indispensável de comunicação não verbal. Hoje em dia, não há pesquisa científica que não exija o uso de instrumentos cujo manejo requer a longa prática junto a um técnico habilitado que pouco poderia transmitir a seus alunos só pela instrução verbal, sem o contato visual e manual com os equipamentos e sem socorrer-se de gestos, posturas, entonações e olhares, cuja tradução em palavras seria praticamente impossível. Faça o teste, você pega qualquer sujeito mostrando o funcionamento de uma máquina, né? Mas tire a máquina dali, né? E tente encontrar o equivalente verbal de todas as peças que ele indicou, de todos os gestos que ele fez, tá certo? E até da direção do olhar, né, para onde ele olhou e que o discípulo imita. É impossível, quer dizer, você escreveria uma coisa do tamanho das obras completas de Shakespeare e não teria acabado de expressar aquilo. Se não fosse assim, qualquer um poderia formar-se técnico em tomografia computadorizada, em microscopia estereoscópica ou em galvanometria balística pela simples leitura de manuais de instruções. Poderia também tornar-se cantor de ópera, pintor ou dançarino, sem jamais ter presenciado um exemplo vivo de como se canta, se pinta ou se dança. Eu, por exemplo, tive a ocasião de estudar os dois livros do Konstantin Stanislavski, A Construção do Personagem e A Preparação do Ator. Mas depois eu vi o Eugênio Kuznet, que tinha estudado com Stanislavski, como ele treinava os atores. Eu falava, eu só entendi o que o Stanislavski estava fazendo quando eu vi o sujeito fazendo. É? Só pela leitura do texto, eu podia imaginar coisa completamente diferente e fazer totalmente errado. Claro, tem coisas que você pode ensinar inteiramente pelo texto. Por exemplo, matemática. Quer dizer, para você entender um tratado de matemática, você não depende de ver o professor fazendo os cálculos na lousa. Por quê? Porque os cálculos que ele faz na lousa são iguais aos que estão no livro. Mas tem muita coisa que você não pode aprender assim. Né? Por exemplo, o manejo dos equipamentos usados na pesquisa física. Não é possível passar isso só por ensinamento verbal. O peso desse fator é tão crucial na investigação científica que negligenciá-lo pode destruir as mais belas esperanças da ciência de constituir-se em conhecimento objetivamente verificável. Uma verdade em ciência não vale nada enquanto não se transforma numa crença coletiva subscrita pela comunidade dos cientistas profissionais. Mas, como assinala Theodore Porter, a prática científica diária tem tanto a ver com a transmissão de habilidades e práticas quanto com o estabelecimento de doutrinas teóricas. Ou seja, você explicar as teorias não basta. Você precisa desenvolver certas habilidades no sujeito. Né? Nos anos 50 do século passado, Michael Pollani já enfatizava, que era um sujeito que era físico e filósofo, já enfatizava que a pesquisa científica envolve um tipo de conhecimento tácito, quer dizer, um conhecimento inexpresso, que não pode sequer ser formulado em regras. Na prática, prossegue Porter, isso significa que os livros e os artigos de revistas científicas são veículos necessariamente inadequados para a comunicação desse conhecimento, uma vez que, diz ele, aquilo que mais interessa não pode ser comunicado em palavras, ou seja, o manejo dos instrumentos. Elimine-se a transmissão não verbal, portanto, e toda a via de acesso à investigação científica estará fechada de uma vez por todas. Como se vê, a investida do Sr. Pinheiro contra o não verbal nasce da ojeriza irracional ante puros estereótipos da cultura verbal, da cultura vulgar. Conhecimento não verbal, então isso é iniciação, né? Tradicionalismo, é esoterismo. Então, eu sou contra. Peraí, mesmo que você fosse contra esoterismo, ocultismo, tradicionalismo, etc., etc., você não pode jogar fora a transmissão não verbal. Então o problema não é tão esquemático quanto ele está pensando, ou seja, ele não examinou o assunto. Ele fazer uma investida, uma tirada contra o ensinamento não verbal é uma coisa totalmente irresponsável, coisa de moleque, de quem jamais examinou o assunto. Então, primeiro, fazer examinar o assunto, então, primeiro você tem que ver o papel da comunicação não verbal em geral, em todo o ensinamento. Depois você precisa analisar como é essa transmissão verbal no caso da educação moral pelo exemplo. E qual é o elemento não verbal que está presente no caso específico da filosofia, se é que está, e se esse elemento pode ser jogado fora sem dano para a filosofia. Então, vejamos aqui. Dois. No caso específico da filosofia, o papel do contato pessoal, dos círculos de amizade e das lealdades corporativas na formação das escolas e correntes filosóficas, bem como na assimilação e modelagem mental dos recém-chegados, é hoje um consenso amplamente admitido nesse importantíssimo ramo de estudo que é a sociologia da filosofia. Foi inaugurado por Randall Collins no livro The Sociology of Philosophies, né, de 1900. O livro, acho que é de 66, mas a minha edição é mais posterior. Importantíssimo não só para os sociólogos, como para os filósofos mesmos. O filósofo que ignore as bases sociais da sua existência profissional é como um boneco de ventríloco, limitado à triste função de fazer eco a influências que não sabe de onde vieram nem para onde o levam. Ouso dizer que na classe acadêmica brasileira essa ignorância é quase obrigatória. Por que é obrigatória? Porque se você for fazer uma sociologia da profissão universitária, e especificamente uma sociologia do ensino universitário da filosofia, você terá que reconhecer que a corporação dos filósofos especialmente dos professores de filosofia e ciências humanas, é uma força social agente. Ela não é assim um mero eco da história, que existe uma história socioeconômica que está sendo feita pelos burgueses, proletários, classe média, etc., e nós estamos aqui apenas observando. Não, vocês não são observadores, vocês são forças agentes. Então, portanto, as suas ações têm consequências. E acontece que se você for enxergar claramente o mecanismo das ações que você está desempenhando na sociedade, você perde um dos privilégios da ação política, que é justamente a discrição ou segredo. Ou seja, você tem que revelar o seu próprio segredo. Nós estamos fazendo, estamos agindo assim, assim, assim, e as consequências foram tais. Pior, você vai ter que assumir responsabilidade pelas consequências das suas ações. Então, é muito mais negócio você ficar como se fosse, vamos dizer, um observador, né, um deus ex machina, tentando, você está fora da máquina, tá certo? E tudo o que acontece não é responsabilidade sua. Então, é incrível que nas faculdades de ciências sociais, de sociologia, não existe uma sociologia das faculdades de sociologia. Quer dizer, eles fazem a sociologia de tudo, menos deles mesmos. Então, se mantém numa maravilhosa invisibilidade sociológica, tá certo? O que permite que seus estudantes sejam formados numa mentalidade 100% alienada. Quer dizer, mas é uma alienação que os torna instrumentos ideais da ação alheia. Quer dizer, o sujeito não sabe de onde vêm as ordens, não sabe para onde elas conduzem, mas ele obedece. Porque ele está agindo numa sociedade que, na cabeça dele, só tem burgueses, proletários, classe média, forças armadas, mas não tem intelectuais. Quer dizer, não existe uma sociologia da intelectualidade universitária no Brasil. Ela está praticamente proibida. E é por isto mesmo que é possível acontecer isto, que hoje mesmo veio o Silvio Grimaldo, me mandou o resultado de uma pesquisa, que mede o coeficiente de produtividade acadêmica, de desempenho acadêmico e de ativismo militante. E a proporção é mais ou menos de 0 para 100. Quer dizer, 0 desempenho acadêmico e 100 de ativismo político. Como é possível isto? Isto só é possível se os sociólogos não estudarem a sociologia deles mesmos enquanto classe. Então, eles acreditam que estão desempenhando atividade acadêmica, quando, na verdade, estão fazendo outra coisa. Se perguntar o que nós estamos fazendo e qual a consequência que isso tem sobre a sociedade em geral. Se fizer isso, eles vão ficar horrorizados. Então, eles têm que viver na ignorância de si próprios, porque essa ignorância é condição essencial para que eles continuem sendo instrumentos de ações políticas cuja origem e finalidade eles mesmos não entendem. Mais relevante ainda sobre esse aspecto é o estudo de como se formam e se desfazem os prestígios pessoais que marcam indelevelmente o perfil histórico da filosofia num dado período. Como foi possível, por exemplo, que certos filósofos ou filodoxos alcançassem uma audiência muito maior nas universidades e fora delas do que os seus contemporâneos mais habilitados, produzindo linhas de influência duráveis e verdadeiras tradições de pensamento, enquanto as obras de seus concorrentes caíam no completo esquecimento? Então, por exemplo, por que que, vamos supor, Henri Bergson, né, se tornou tão famoso e é lido até hoje, enquanto o seu contemporâneo Louis Lavelle foi completamente esquecido? Né? Última vez que eu estive na França, quando foi? 1999. Entrei na Livraria Van, que é a livraria filosófica mais famosa da França, e perguntei das obras de Louis Lavelle. Nenhum dos lojistas conhecia Louis Lavelle. Né? Embora a Van mesmo tivesse publicado. Quer dizer, depois procurando, acharam, mas eles não sabiam o que era. Ou seja, aquilo não fazia parte da sua educação universitária, aquilo tinha sido esquecido. Qual foi o critério de seleção? É evidente que depois que você estuda um e estuda outro, né, é só um cretino, como o Júlio Leão, pode dizer, achar que resolveu o problema com não gostei. Né? Mas eles pensam o quê? Pensa que isso aqui, né, é um doce, né, é um prato de comida, é um vinho, que você pode dizer, resolveu o problema dizendo gostei ou não gostei. Né? Então, quando examinar a coisa, Louis Lavelle é de uma competência filosófica monstruosamente superior à de Henri Bergson. Mas, aí entra o problema do grupo de influência. Quem cercava um, quem cercava outro. Como se produziu aquela fama? Né? Seria uma ingenuidade imperdoável pensar que se trata aí de puros fatores externos, alheios ao valor intrínseco ou ao conteúdo filosófico propriamente dito das obras em questão. A população estudantil só tem acesso ao conteúdo filosófico propriamente dito das obras que lê, não das que ignora. E a seleção reforça automaticamente as influências intelectuais dominantes, consagrando como decretos inquestionáveis da natureza das coisas os critérios de valor intrínseco que aí prevalecem. E, portanto, a visão da história da filosofia, às vezes barbaramente subjetiva e enviesada, que aí se toma como expressão direta e óbvia da verdade dos fatos. Então, por exemplo, quem são os filósofos mais importantes? Bom, o critério dos professores geralmente diz, os filósofos mais importantes são aqueles que nos influenciaram. Então, aqueles de quem nós gostamos. Tá certo? Outro critério, aqueles que mais influenciaram o curso da história, sobretudo da história política. Eu digo, mas quem disse que a massa ignara se deixou influenciar precisamente pelas ideias melhores e não pelas piores? Né? Por exemplo, você vê, vamos dizer, as doutrinas racistas de Houston Chamberlain e Gobineau e tantos outros. Né? Essas ideias influenciaram tanta gente que provocaram uma guerra mundial, meu Deus do céu. Né? Então elas são importantes historicamente. Pergunta, quanto valem? Não vale nada. Né? Então, é o comunismo, a promessa socialista, o paraíso socialista. Influenciou, vamos dizer, um terço da humanidade caiu sob o domínio dessas porcarias. Ah, então deve ser muito importante. É importante porque foi seguido por bilhões de idiotas. Então, agora se você fala valor intrínseco, eu digo, bom, então o critério de valor intrínseco tem que ser um critério cientificamente defensável. Por exemplo, eu acho que um critério de valor intrínseco da filosofia é o domínio que o filósofo mostra da técnica filosófica, tal como eu expliquei no sentido que eu expliquei numa outra aula. Técnica filosófica, não estou falando da lógica, eu não estou falando nem da história da filosofia, estou falando de certas, vamos dizer, atividades que diferenciam a atividade de um filósofo da atividade, digamos, de um professor de história ou coisa assim. Né? Então, o domínio da técnica filosófica é essencial. Então, por exemplo, eu posso dizer que Hegel é um grande filósofo, por quê? Porque ele domina aquilo. Então, a discussão começa daqui para diante. Quer dizer, para ele ser um filósofo, ele precisa dominar a sua técnica. Assim como, O sujeito ser aceito como um cantor, ele precisa o quê? Dominar a técnica de cantar, pô. Ele tem que saber cantar, pô. Né? Agora, se ele sabe cantar, se ele domina a técnica, então, bom, tem pessoas que dominam mais, tem pessoas que aperfeiçoam a técnica, tem pessoas que transcendem a técnica de uma maneira inexplicável, né? Tem pessoas que fazem arranjos técnicos absolutamente, aparentemente, vamos dizer, inaceitáveis e, no entanto, funciona. Então, é um sujeito que domina e transcende a técnica. Na filosofia também acontece isso. Mas o dominar a técnica é a base, é a linha de, como é que se diz, é o bottom line, né? Ou seja, tem que ser discutido daí para cima. Tá certo? Então, Hegel domina a técnica? Domina. Santo Tomás de Aquino domina? Domina. Né? Só que Hegel usa a técnica para fazer sacanagem. E Santo Tomás de Aquino usa para fazer um negócio que não é sacanagem. Então já melhorou. Né? Mas o critério de valor intrínseco não consiste, como esses imbecis pensam, em você isolar o conteúdo propriamente dito da filosofia das condições externas que as determinaram, inspiraram e limitam. Não, ao contrário. Você não pode esquecer que publicar um livro de filosofia é uma ação que você exerce na história. Né? Você publica um livro de filosofia para ele ser lido e para modificar, aprofundar, fortalecer ou dissolver as concepções que as pessoas já têm das coisas. Então, publicar um livro de filosofia é agir historicamente. Agir, às vezes, de uma maneira muito mais decisiva do que qualquer ação política. Se você pensar bem, imagine os políticos que eram contemporâneos de Immanuel Kant. Por exemplo, Napoleão Bonaparte, mais ou menos a mesma época. De tudo que Napoleão Bonaparte fez, o que sobrou? Já foi tudo apagado. Mas a crítica da razão pura ainda está influenciando gente. E muita gente. Então, a publicação da Crítica da Razão Pura foi uma ação histórica decisiva, tá certo? E de efeitos enormes. Então, como é que você vai dizer que o conteúdo intrínseco é alheio, vamos dizer, ao ambiente histórico-social? Fala, de jeito nenhum. Não que o ambiente histórico-social o determine. Não é assim. Em uns casos determina, em outros casos não. Não que você possa invalidar uma ideia pelo contexto histórico-social. Mas você tem que conhecer a dialética, a tensão dialética entre o que está dito num livro, a ação que o determinou e a ação que ele determina. Tudo isso tem que ser levado em conta ao mesmo tempo, né? Ora, quando procuramos investigar como se formam aqueles prestígios, descobrimos, invariavelmente, não tem exceção, que o mecanismo principal que os origina são os círculos de relações pessoais, onde os interesses corporativos e as lealdades politicamente interesseiras se mesclam indissoluvelmente ao culto devoto de personalidades carismáticas envolvidas, no mais das vezes, sem merecimentos objetivos que o justifiquem, numa aura de sapiência mística que separa rigidamente os iniciados e os profanos. Então, isso quer dizer o seguinte: o sujeito publicou um livro, ele escreveu um livro de filosofia, e você pensa que o livro vai influenciar o público assim diretamente. Tá aqui, saiu da mesa do autor para o público e daí é comentado na imprensa por pessoas que não conhecem o autor e é lido por estudantes e professores que também não conhecem. Não é assim, né? Em primeiro lugar, como é que você consegue que o seu livro de filosofia seja publicado? É através das relações pessoais. Não há outra maneira. Então, entre o autor e o editor, você já tem, vamos dizer, a mediação do círculo de relações pessoais. Seu livro tem que ser recomendado, já, às vezes tem que ser até empurrado para cima do editor. E também as resenhas que aparecem, você pensa que elas aparecem sozinhas? Hã? Não aparecem sozinhas. Tem todo o sistema de promoção, quer dizer, o círculo de amizades, de relações próximas do autor, vai procurar os críticos, os diretores de revistas, dizem, não, mete aí uma nota sobre o fulano. Às vezes, na base da troca de favores. Ou seja, a sociologia, tá certo, do prestígio filosófico revela que aí tudo depende dos círculos de relação direta. E depende muito pouco do, aspas, valor intrínseco da obra. Hã? Se dependesse disso, então, vamos dizer, um livro como As Duas Fontes da Moral e da Religião, de Bergson, que está repleto de erros primários, assim, embora tenha algumas ideias grandes também, nunca teria alcançado, vamos dizer, um círculo maior do que A Dialética do Eterno Presente, do Louis Laverne, que é, vamos dizer, um livro praticamente inatacável linha por linha. É muito difícil você refutar qualquer coisa que o Laverne disse ali. Né? Sem contar, vamos dizer, que Laverne domina a técnica filosófica num nível que Henri Bergson jamais alcançou. Então, Henri Bergson, ele, às vezes, é muito bom psicólogo, tá certo? Mas, filosoficamente, é muito furado. O próprio conceito que ele tem de intuição, então, o que faz-me rir o conceito de intuição. Ele não sabe o que é intuição. Tá certo? Ele viu certos aspectos, né, de uma coisa que ele chama intuição, né, e ele vai dizer que a conceituação racional faz abstração de certas coisas e cristaliza um conceito parcial, enquanto a intuição pega o objeto inteiro. Falou, hã? Intuição do objeto inteiro? Meu filho, ele mostra uma banana. Hã? E eu duvido que você possa ter intuição de uma banana inteira. Hã? Porque nós entramos aí no problema do círculo de latência. Quer dizer, o que é o objeto formal da intuição é apenas o aspecto que você apreende. É sempre assim. Ou seja, se não existisse uma terceira modalidade de conhecimento, que é nem racional nem intuitivo, que é o que eu chamo conhecimento por presença, a própria intuição seria impossível. Isso é uma coisa fácil de você verificar. E, no entanto, Henri Bergson escreve sobre a intuição a vida inteira e não percebe isso. Não percebe que é captar a intuição de uma totalidade. A intuição de totalidade, meu filho, você não tem intuição de totalidade de uma banana, intuição da totalidade de uma bola, intuição da totalidade de um rolo de papel higiênico. Né? Então, quer dizer, o Bergson está cheio de erros primários, o que não quer dizer que às vezes não tenha percepções majestosas. Né? Eu vou dizer, mas não tem aquela solidez filosófica da obra do Laverne. Né? Então, por que que o Bergson se tornou tão famoso e o Louis Laverne não? É simples, um estava no meio social correto e o outro não. Então, por exemplo, esse filósofo francês das últimas décadas, né, que a partir dos anos 60 se tornaram famosos, bom, tem um sujeito chamado Georges Gusdorf, que eu acho maravilhoso, assim, é de uma riqueza incrível, tá certo? E que escreveu uma história das ciências humanas, que é um negócio de você cair de costas. E por que o Gusdorf não ficou tão famoso quanto Michel Foucault, por exemplo? Que está cheio de erros primários, embora também tenha uma ou duas sacações incríveis. Né? Então, é simples, o Georges Gusdorf é professor numa universidade do interior. E o homem estava lá em Paris, no meio do círculo dos formadores de opinião. Então, este fator, que é a convivência pessoal, não pode ser abolido na história da filosofia de jeito nenhum. Estudando a carreira de quatro dos mais prestigiosos pensadores do século XX, que ele denomina os mestres malignos, Wittgenstein, Lukács, Heidegger e Gentile, Giovanni Gentile, e perguntando por que suas sombras encobriram os vultos de seus contemporâneos igualmente capazes ou mais capazes, o filósofo australiano Harry Redner conclui, aspas, em última análise, o que distinguia os mestres malignos de seus colegas não menos capacitados era uma personalidade carismática que acabou por fazer tantas gerações de amigos, seguidores e estudantes prosternar-se diante deles com temor reverencial. Eis aí a influência direta do mestre sobre o discípulo. A influência pessoal, você conversa com o cara 10 minutos e fica impressionado, ele é um gênio. Hã? Você tem a impressão que o sujeito é um gênio? Não tem nada a ver com o conteúdo da sua filosofia. Né? Então, Nietzsche, certamente, para quem eu conhecia de perto, parecia um gênio. Essa filosofia está toda furada. Então, quase todos que encontraram um mestre maligno sentiram estar em presença de um gênio. eles têm essa capacidade de impressionar desde o início das suas carreiras, ou seja, antes de ter produzido as suas obras. Né? Tem ali, por exemplo, o depoimento do Lives, Frank Raymond Lives, que foi um amigo, amigo e inimigo de Wittgenstein desde o início. Não é isso? Eu já contei para vocês aquela, esse primeiro encontro deles, em que a primeira impressão que o Lives teve do Wittgenstein é que era um sujeito de uma vaidade, de uma arrogância absolutamente monstruosa, né, que tinha um sujeito cantou alguma coisa lá e o Wittgenstein humilhou o cara, o coitado do rapaz. Né? E daí o Lives passou no sabão, ele não se faz, você é um arrogante, metido, etc, etc. E o Wittgenstein, como boa arrogante, quando enfrentado, se intimida. Né? E daí ele chegou para o Lives e disse, ah, nós precisamos nos conhecer melhor. E o Lives respondeu, não vejo a menor necessidade disso. Daí o Wittgenstein gamou. Né? O que já mostra que era um sujeito que não batia bem os pés. Então, mas essas primeiras impressões, esses encontros, as coisas que você depois aparece nas biografias, às vezes muito tempo depois, às vezes você vê que elas foram decisivas para a fama do sujeito. Né? Antes mesmo de publicar a sua obra, é difícil pensar em qualquer filósofo do passado, prossegue Redner, que tenha sido tão reverenciado em seu tempo como eles o foram. É curioso você ver isso. Em torno de Santo Tomás de Aquino, não tinha nenhum círculo de puxa-saco como tinha em torno de Wittgenstein ou Heidegger. É? Não havia aquele deslumbramento, aquela coisa assim. Né? Mesmo aqueles que o achavam um santo, falavam, bom, era normal ser santo, tinha tanto santo na época. Né? Quer dizer, ninguém... Né, ia ficar, como diz, mulher não ia ficar de calcinha molhada só porque o sujeito é santo, porra. Então, os seguidores que formavam em torno de cada um dos mestres malignos têm alguns dos traços dos círculos mais estreitos e mais amplos de qualquer movimento carismático. Cada um deles esteve rodeado de círculos esotéricos e exotéricos de amigos e seguidores. Mais perto do mestre estava um grupo de discípulos ou companheiros próximos. Mais à distância viu simpatizantes e companheiros de viagem e em volta desse núcleo estava a massa dos estudantes e leitores interessados. Na formação... Termino a citação do Redner, daí volto eu. Na formação desse culto não faltava jamais a força do elemento mágico, manipulado com requintes cênicos de sedutores profissionais. Na ascensão de Martin Heidegger, Karl Löwit, que é um homem, um filósofo de uma honestidade exemplar. Né? Karl Löwit destaca o poder da sua arte de encantamento, que, aspas, atraía personalidades mais ou menos psicopáticas. Fecha aspas. Nas conferências que proferia, aspas, seu método consistia em construir um edifício de ideias que em seguida ele mesmo desmantelava de novo e de novo, para desnortear os ouvintes fascinados, só para no fim deixá-los completamente no ar. Fecha aspas. Qualquer semelhança com os procedimentos retóricos do esoterista armênio Jorge Ivanovich Gurdjieff não é mera coincidência. Gurdjieff fazia exatamente a mesma coisa. Né? Está lá narrado nas memórias do Uspensky e de outros. Né? Gurdjieff levava seus discípulos à mais completa impotência intelectual mediante a prática de expor complexos sistemas cosmológicos acompanhados das demonstrações matemáticas mais sofisticadas e, quando a plateia se sentia diante da mais sólida verdade científica, desmantelar tudo com refutações arrasadoras. Fazia isso uma vez, duas vezes, três vezes, 10, 15 vezes. Isso aí. Hã? Bom, esse acúmulo de perplexidade, hoje se sabe, que produz um negócio de uma psicose informática. Quer dizer, o bombardeio de informações contraditórias deixa a inteligência num estado de passividade apatetada, no qual daí por dentro você aceita qualquer coisa que veio daquela fonte que fez aquilo. Então, vocês imaginem se eu fizesse essa mesma coisa aqui. Eu sei fazer, claro que sei fazer. Eu estudei tudo isso. Hã? Então eu pego e exponho para vocês uma teoria, convenço você, na hora está todo mundo convencido, vou lá, não é nada disso, faça isso uma vez, duas vezes, três vezes. Pô, depois de 10, você já está cansado e daí você não pensa mais, você quer que o Olavo pense por você, porra. Né? Ou seja, isso é anti-educação. Então, é isso que fazia Heidegger, isso que fazia Wittgenstein, isso que fazia George Gurdjieff. Agora o outro vem dizer, ah, nós aqui não queremos, né, comunicação não verbal, influência mágica, carismático, etc. Você fala, está tudo aí o carismático. Né? A única diferença que tais casos revelam entre essa pedagogia e a dos antigos monges é que estes usavam o poder do carisma para infundir virtudes, ao passo que as celebridades filosóficas ou esotéricas do século XX e XXI o empregam como um instrumento de dominação psíquica para instituir o culto de suas próprias pessoas. Você veja, quando o Joel Pinheiro, né, deprecia os mestres anônimos, olha, o que eles faziam não era colocar suas próprias pessoas no centro de um culto. Eles trabalhavam tão humildemente que permanecem anônimos. Você não sabe quem eram. Nenhum deles ficou publicando coisa com o nome, dizendo, manda fazer uma resenha a meu respeito, fala de mim. Não fizeram isso jamais. E você vê que eles usavam o carisma como exemplo de virtude, para transmitir a virtude e não para cultuar o mestre, meu Deus do céu. É? Se um cara é um professor de verdade, ele vai fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui. Ou seja, ele vai colocar acima dele o que está realmente acima dele. Ele não vai colocar o seu próprio umbigo no centro e no topo da realidade, tá certo? E desenvolver um culto da sua pessoa. Não, ele vai desenvolver um culto, sim. Um culto da verdade, um culto da tradição filosófica, tá certo? Um culto da virtude, isso sim. É? Mas estes caras, o quê? O ensinamento deles é vazio, porque você não sabe o que eles estão querendo dizer. É? Tudo que publicou Heidegger ou Wittgenstein está tão cheio de ambiguidade, de mistério, que você nunca tem certeza se eles estão dizendo isto ou aquilo. Então você não pode sequer cultuar a filosofia deles, você vai cultuar a genialidade deles. É? Então fica aquele negócio da piada do jaguar, né? O filme é uma porcaria, mas o diretor é um gênio. Você não entendeu nada do filme, tá certo? Mas o diretor é um gênio. Então é isso, é charlatanismo puro e simples. Mas qual é o mecanismo de influência? O carisma. O mesmíssimo que o seu Pinheiro está condenando nos monges medievais. Mas, evidentemente, a função dos círculos de convivência direta não se resume em criar ídolos. Tem também uma utilidade menos personalizada, mais coletiva, que é a de impor a hegemonia de grupos de influência mediante a interproteção mafiosa, a proteção mútua, o boicote dos adversários, o rateio dos melhores empregos entre os membros da gangue e, em resultado de tudo isso, o controle da opinião pública, especialmente em ambientes limitados e abarcáveis, como são as universidades e as instituições de cultura. As filosofias dos mestres malignos, segundo Redner, a obra desse Harry Redner está repleta de elementos de sociologia da filosofia que são muito importantes. As filosofias dos antigos mestres, segundo Redner, aspas, tendiam a gravitar em direção às elites universitárias, porque na luta pelo poder acadêmico, o status de elite interessa muito para atrair discípulos e lançar movimentos de influência. Dessas posições de alto status, era fácil supervisionar e dominar todos os postos nas elites universitárias colocadas mais embaixo. Vocês imaginam se eu fosse fazer a mesma coisa aqui. Né? Eu chego para os meus alunos, depois que conquistei a admiração deles, eu fico dizendo para eles, arruma para eu fazer uma conferência na universidade e tal. Diz para o seu professor botar o meu, lá na faculdade de Direito, faculdade de Sociologia, botar o meu livro no currículo. Né? Eu faço isso, fiz isso alguma vez. Pedi alguma influência. Nunca. Hã? E se fizesse isso, morreria de vergonha que eu me enfiaria na privada e puxaria descarga. Isso não acontecesse como na história do Robert Crumb, em que o sujeito estava tão deprimido que ele fez isso, não foi para lá no fundo do esgoto, os cocôs o rejeitaram. Hã? Então, se eu fizesse isso, eu mereceria ser rejeitado pelos próprios cocôs. Hã? Agora, você imagina, você não apenas fazer isso, mas você tem um círculo, né, de devotos servidores para fazer isso, para impor o seu nome aqui ou ali. Meu filho, eu quero que vocês influenciem o curso da história cultural brasileira. Eu quero que vocês façam isso. Mas eu quero que vocês façam isso mais tarde, quando estiverem preparados e quando eu já estiver muito velho para eu poder me beneficiar disso. vocês, ou que estão estudando comigo, vocês um dia se imporão como autores importantes, muitos de vocês, espero que muitos mesmo, tá certo? Como autores importantes, talvez os mais importantes do Brasil. Mas isso será daqui 20 ou 30 anos, quando eu vou estar com 90 e tantos anos dizendo adeus a este mundo. É? Então, não é para me impor. É? Eu não posso, não quero, não devo ser imposto desta maneira. É? Então, influência cultural também é uma coisa. É influência cultural para você produzir um efeito histórico desejável, conscientemente discutido, aceito. E outra coisa, influência cultural para impor as glórias do seu fulano de tal, seu Wittgenstein, seu Heidegger, que para mim são dois charlatães de marca. São pessoas que não merecem o nome de filósofo, mas de jeito nenhum. E que, no entanto, estão aí entre os santos da adoração da comunidade universitária, né? Especialmente brasileira. Então, dessas posições de alto status, prossegue Redner, era fácil supervisionar e dominar todos os postos nas universidades colocadas mais embaixo. Nas escolas de elite dos países dominantes, como a École Normale na França e a Ivy League na América, a filosofia podia ser cultivada como uma mística para os privilegiados e iniciados. Só aqueles que ingressavam nessas instituições e passavam por elas como estudantes e professores tinham alguma chance de adquirir o conhecimento filosófico apropriado e de ser considerados qualificados nele. Por esses meios, umas poucas universidades foram capazes de monopolizar o ensino da filosofia e usar esse poder para colonizar o sistema acadêmico inteiro de determinados países. Uma típica relação colonialista centro-periferia se instaurou entre a elite e o resto. Com isso, as universidades de elite se habilitaram a perpetuar e consolidar sua exclusividade e seu status superior. Fecha aspas. O conteúdo propriamente dito das filosofias não era de maneira alguma indiferente ao papel que desempenhava na estrutura do poder universitário. Isso aqui é muito importante. Você não pode dizer, ah, não, nós temos que isolar uma coisa da outra. Uma coisa é, né, o papel que isso teve na ascensão do seu fulano, na formação do grupo de influência. Outra coisa é o conteúdo propriamente dito, o valor intrínseco. Agora, não, muitas vezes o conteúdo é determinado por essa situação. E a situação é determinada pelo conteúdo, né? Por exemplo, se não houver as obras de Heidegger e Wittgenstein não estivessem tão cheias, mas, né, dessas fontes de perplexidade que reduzem a inteligência do leitor e do aluno, vamos dizer, a contemplação passiva, apatetada, elas não poderiam ter exercido esta função. Se fossem obras que podem ser discutidas honestamente, né, como podem as obras de Louis Lavelle, ou Karl Löwit, né, ou mesmo Karl Jaspers, né, não teria essa influência, porque não teria essa aura carismática e mágica. Né? Prossegue Redner. As filosofias que serviam a essa função de preservar o monopólio profissional tinham de ser aquelas que ninguém podia aprender por meio de livros somente. Ou seja, aquelas que precisavam do ensinamento, da transmissão oral, da presença do mestre e da influência carismática. Tinham de ser aquelas que ninguém fora do quadro institucional privilegiado podia adquirir, transmitir ou praticar. Elas podiam ser aprendidas somente se fossem adquiridas através dos canais corretos e recebidas das mãos apropriadas, como um processo iniciático. Então, quem pode falar de Wittgenstein? Só quem aprendeu ou direto com o próprio Wittgenstein ou nos círculos apropriados. Né? E se alguém de fora diz alguma coisa, diz, não, você não compreendeu, você não está à altura. Como eu faço para compreender? Ah, você tem que seguir aqui a linha iniciática correta. Isso foi assim com Heidegger, com Wittgenstein, com Lukács, com Jean-Paul Sartre, com Foucault, com todo esse pessoal do desconstrucionismo. É assim. E com a filosofia analítica também, se vocês querem saber. Já veremos já já. Tais eram, de fato, prossegue o Redner, as filosofias que os próprios mestres malignos e, por direito de sucessão, seus discípulos, vieram a ministrar desde as escolas de elite, onde haviam conquistado posições de poder. Ninguém que não passasse pelas suas mãos podia praticar, ensinar ou mesmo discutir suas filosofias. Fecha aspas. Um exemplo muitíssimo bem documentado de como esse processo funciona num país em particular é dado no livro de Hervé Amon e Patrick Rothman, Les Antélocrates, os Antélocratas, que estuda a composição social da elite que comanda a vida universitária e imprensa cultural na França. É um negócio impressionante isso aqui. Essa elite inteira mora em Paris, distribuída nos poucos quarteirões vizinhos, e tem na convivência pessoal constante um de seus mecanismos essenciais de autopreservação e crescimento. Os autores colocam o mapa, tá certo, dos 5 ou 6 quarteirões de Paris, onde moram todos aqueles caras que se encontram praticamente todo dia. Né? O contato direto entre mestres, colaboradores e discípulos, como se vê, não perdeu nada da importância essencial que tinha nos séculos 10 a 12. Apenas mudou de função. De gerador de santos, transmutou-se em fábrica de carreiristas, agitadores, gerentes da indústria cultural, bajuladores e militantes. Talvez por isso mesmo tenha se tornado menos visível a observadores desatentos ou incultos como os senhores Lemos e Pinheiro. É da natureza mesma dos círculos de poder o hábito de manter a sua existência o mais discreta possível, de modo a fazer com que os efeitos de suas ações apareçam como resultados acidentais e anônimos do processo histórico. Então, existe, por um lado, a filosofia expressa, que está nos livros do seu fulano, e só esta se pode discutir. Né? E todo o mecanismo histórico-social que os produziu, e em vista do qual eles foram, essas obras foram escritas, não pode ser analisado. Porque daí diz, é argumento ad hominem. Eu digo, mas esta é uma ação ad hominem. Isso tem que ser estudado assim. Não por coincidência, uma das correntes filosóficas que mais veio a se beneficiar da luta dos grupos de influência pelo domínio monopolístico das universidades foi precisamente a filosofia científica ou neopositivista que o Sr. Júlio Lemos coloca tão celestialmente acima do mundo humano. Não há nisso, aliás, nada de estranho. O neopositivismo, como o próprio nome diz, é uma continuação do positivismo que nasceu não como pura filosofia teorética para o uso dos anjos, mas como um projeto de poder, um dos mais ambiciosos e totalitários de todos os tempos. E digo mais, um dos mais bem-sucedidos. Porque enquanto o socialismo fracassou em não sei quantos lugares, o positivismo está aí e manda em países inteiros. Quando, após a guerra, o crescimento vertiginoso da economia ocidental acelerou o processo de transformação da filosofia em profissão universitária, eliminando da cena, pouco a pouco, os intelectuais públicos que antes davam o tom dos debates culturais, nem todas as filosofias se adequavam igualmente ao novo ambiente em que as discussões filosóficas tinham de imitar o mais fielmente possível o mecanismo altamente regulamentado e burocratizado da intercomunicação científica. Na Europa continental, onde a discussão filosófica estava imantada de uma carga partidária e militante, consagrada por décadas de confronto ideológico, que vinha desde o século XVIII, a solução foi infundir no discurso tradicional da esquerda uns toques de linguagem científica extraídos principalmente da linguística e da matemática. Daí nasceram o estruturalismo e o desconstrucionismo, que logo ocuparam o lugar do existencialismo e da fenomenologia nas atenções do público. Nos países anglo-saxônicos, onde a tendência dominante, ao contrário, era manter as universidades bem integradas no funcionamento geral da economia, quer dizer, as universidades aqui nos Estados Unidos têm uma função industrial e econômica óbvia, tá certo? E se não atenderem a essa função, não recebem mais dinheiro, tá certo? E imunizadas contra o risco das rotulações ideológicas de direita ou de esquerda. Ou seja, não é que não podia ter elementos de ideologia, não podia dar margem a essa rotulação, não podia aparecer. Esse foi o grande momento da filosofia científica. O processo foi bem estudado por C. Wright Mills, grande sociólogo americano, que era um homem da esquerda, mas produziu obras importantíssimas. Mas como a descrição que ele oferece é muito detalhada e complexa, recorro novamente ao indispensável Redner, que assim a resume. Aspas. A antiga geração de filósofos, que era uma estranha mistura de advogados, bibliotecários, cientistas, podia acrescentar, escritores, poetas, etc., políticos, foi desalojada pelos professores acadêmicos que se organizaram numa corporação profissional com suas conferências, revistas especializadas, escadas de promoção e todos os outros adornos das disciplinas acadêmicas. Nessas condições, os filósofos já não podiam ser considerados livres pensadores ou intelectuais, como Russell Jacoby argumenta no estudo mais ou menos recente, essa é uma referência ao livro Os Últimos Intelectuais, que aliás foi publicado no Brasil também. Para esses profissionais acadêmicos, a filosofia melhor adaptada às suas exigências era uma que não dependesse de teorias, de ideias ou de nenhum fundo de conhecimento de ciências ou das humanidades e que não se engajasse em questões contenciosas da vida social e política. O que eles queriam era um modo de filosofar, preste atenção, que pudesse ser praticado como uma habilidade técnica a ser aprendida pragmaticamente por meio de um treinamento no próprio ambiente profissional por meio da discussão, mais ou menos como o dos advogados. Ou seja, exatamente o tipo de proposta que aí está o nosso Júlio Lemos defendendo. Quer dizer, uma profissão técnica que se estrutura como a prática das ciências e que se mantém, vamos dizer, acima dessas questões contenciosas de natureza moral, política, etc., etc., etc. O sucesso disso nos Estados Unidos foi por causa deste fator. Né? Agora, isso não quer dizer que ficasse imune à contaminação ideológica por muito tempo. E aí podemos continuar. Bom, agora já está meio tarde, não é? Para os brasileiros. Vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá. Olha, essas perguntas estão me deixando numa situação aqui aflitiva, porque tem chegado muitas perguntas, algumas muito longas e complexas, e todas muito boas. Então é o seguinte, esse negócio de respondê-las depois da aula não está funcionando. O que eu vou ter que fazer é dar umas aulas extras voltadas exclusivamente a estes assuntos. Eu não vejo outra maneira, né? Então eu vou responder aquelas que estão tentar responder algumas delas que estão mais ligadas à aula de hoje. E eu prometo fazer um esquema de aulas extras nas quais eu responderei essas perguntas. Fazer uma coleção delas. Algumas delas requerem uma aula inteira. Né? Mas aqui, Antônio Rodrigues pergunta: eu entendi que o neopositivismo foi até mais bem sucedido que o socialismo e que sua influência pode ser percebida em muitos países. Então, isso seria a continuação normal da nossa aula, se bem que tem muitos outros assuntos que estão, por assim dizer, embutidos nessa discussão, assuntos cuja presença os nossos debatedores, entre aspas, nem mesmo de longe percebem. Né? Então, o primeiro deles é: qual é a origem do neopositivismo? É o positivismo. O positivismo surge, vamos dizer, na esteira da Revolução Francesa, quando um cidadão chamado Auguste Comte nota que a Revolução, embora houvesse destruído o antigo regime e a dominação da Igreja e aberto novas perspectivas, ele não oferecia, vamos dizer, às pessoas uma perspectiva espiritual. Então, a ideia dele foi criar um negócio que ele chamou religião da humanidade. Então, religião da humanidade é baseada, em primeiríssimo lugar, na devoção às ciências, tá certo? Tida como, vamos dizer, a representação objetiva da realidade, tá certo? E no culto dos grandes homens, da ciência, da política, etc, etc. Para isso ele elaborou um calendário que substituía os nomes dos santos da igreja por pessoas ilustres como Robespierre, Napoleão Bonaparte e ele próprio, né? Então, a ideia fundamental de Auguste Comte com relação às ciências é que elas constituem um corpo de conhecimento que está acima das questões de moralidade e das questões de preferência subjetiva. Então, ela representa uma autoridade intelectual superior. Em vista disso, achava ele que a política não devia ser o campo aberto para, vamos dizer, as preferências subjetivas de grupos, mas devia ser uma questão técnica a ser resolvida com os instrumentos da ciência. E, portanto, ele advogava a administração científica da sociedade, a concepção que mais tarde se chamaria tecnocrática. Então, a sociedade deve ser governada não pelos políticos, não pelos padres e pregadores, tá certo? Nem pelos filósofos, como pretendia Platão, mas pelos homens de ciência e pelos técnicos. Então, é evidente que isso é uma concepção ideológica que favorece um grupo que, por mais conhecimentos que tenha, jamais os tem na quantidade e na extensão necessária para dominar de maneira sábia todos os problemas da sociedade. Tá certo? O próprio Auguste Comte tinha a ambição da unificação de toda a ciência. Ele entendia a filosofia como a ciência unificada, que os vários resultados da ciência são unificados e generalizados na esfera da filosofia, então passam a ser conclusões que têm validade científica. Esta é exatamente a concepção defendida pelos neopositivistas. No começo do século, Bertrand Russell e seus colegas do círculo neopositivista tentaram elaborar uma enciclopédia que unifica, enciclopédia da ciência unificada. O projeto fracassou porque era impossível unificar todas as ciências. Quer dizer, as ciências se formam na medida em que você consegue recortar um certo campo de experiência e você o recorta baseado na hipótese de que os fenômenos ali observados obedecem a determinadas constantes. Em seguida, você passa a tentar averiguar essas constantes e descrevê-las. Então, quer dizer que o campo é recortado, não, presta, isso é muito importante, não em função de limites objetivos que existem entre aqueles objetos da ciência e os outros objetos, mas em função da possibilidade de pesquisá-los, tendo em vista a hipótese de determinadas constantes. Então, isso quer dizer que a divisão entre as ciências não corresponde à estrutura objetiva da realidade, mas às possibilidades da pesquisa científica num dado momento. Então, por exemplo, nós sabemos que até hoje a biologia tem uma dificuldade de definir o que são os seres vivos e distingui-los dos não vivos, tá certo? A rigor, o domínio da biologia terminaria onde termina, onde fosse o limite ideal do fenômeno chamado vida, tá certo? E que o distinguisse de fenômenos determinados inteiramente por leis físico-químicas, tá certo? No entanto, desde que existe biologia, isso é matéria de controvérsia. Então, não sabemos se esse conceito de seres vivos corresponde a uma divisão objetiva da natureza. No entanto, existe uma ciência chamada biologia e ela estuda determinado tipo de seres e é ela mesma que coloca a questão do limite entre os seres vivos e não vivos, né? Então, quer dizer, esta limitação, essa delimitação dos objetos da biologia não corresponde a limites objetivos, a uma ontologia regional, como diria Husserl, dentro do campo de uma ontologia geral, mas depende apenas das possibilidades de investigação que os biólogos têm num determinado momento histórico. Todas as ciências são assim. Claro que elas fazem um esforço para definir e delimitar o seu objeto o mais claramente possível, e este esforço é o que justifica a fundação e a existência das ciências como estudos, campos de estudos separados entre si. Então, só por esta constatação, você já vê como enciclopédia do conhecimento científico, mesmo que ela conseguisse unificar todas as ciências, não corresponderia à estrutura objetiva do universo. Né? No entanto, a possibilidade de você unificar a ciência repousa na hipótese de você encontrar princípios gerais que sejam válidos para todas elas. E isso absolutamente não existe. Como já dizia Edmund Husserl, não existe uma biologia dos triângulos, nem uma trigonometria dos leões. Tá certo? Então isso quer dizer que existem campos da realidade que estão rigidamente separados no sentido de que não são regidos por princípios comuns e não há possibilidade de encontrar os princípios comuns. Tá certo? Então, a ideia, o ideal, o sonho de encontrar, vamos dizer, a teoria unificada da ciência, por exemplo, de você unificar a teoria, dentro de uma própria ciência já acontece isso. Como unificar a teoria da relatividade com a teoria quântica? Os caras estão pulando que nem cabrito há quase 100 anos tentando encontrar isso e cada vez esse ideal fica mais distante. Quer dizer, unificar uma ciência já é um problema. Quanto mais unificar todas elas. Então, este projeto começou e logo foi, vamos dizer, abandonado. E uma das pessoas envolvidas, que foi Alfred Whitehead, tomou em seguida uma direção filosófica completamente diferente, que já não tinha mais nada a ver com filosofia analítica, e criou, vamos dizer, um sistema filosófico próprio, muito, muito original. E a ideia, o projeto, então, foi engavetado para sempre. Se fosse possível unificar as ciências, então, evidentemente, a classe científica teria, vamos dizer, uma espécie de hegemonia doutrinal sobre toda a sociedade. A ciência unificada não existe, mas existe, evidentemente, o prestígio social das ciências. Prestígio social que aumenta na medida mesma em que a sociedade investe pesadamente na educação científica e na pesquisa científica. Então, evidentemente, quanto mais dinheiro se coloca ali, automaticamente aumenta o prestígio da classe científica, independentemente dos resultados que ela venha a obter. Tá certo? Quer dizer, se durante anos certas pesquisas prosseguem e não produzem resultado algum, isso não diminui de maneira alguma, tá certo? O prestígio e a autoridade dos profissionais envolvidos, até aumenta, porque cria uma espécie de dívida social. Nós já investimos tanto dinheiro, agora nós não podemos reconhecer que tudo isso é inútil. Então tem que continuar. Tá certo? Em certos setores da ciência, os projetos de pesquisa são tão complexos e tão imensamente especializados que um especialista numa área daquela ciência não entende o projeto do outro. Então, se você está colocado na posição de diretor de um departamento, esse departamento, vamos dizer, ele se subdivide em 15, 20, 30, 200 investigações diferentes que você não pode compreender. Quer dizer, você não sabe o que os caras estão pesquisando, tá certo? E, no entanto, você tem que tomar as decisões de para quem vai a verba. Então, a complexidade e a irracionalidade mesmo do esquema fazem com que a autoridade da classe científica seja uma coisa que se autorreproduz. Tá certo? E, vamos dizer, o ideal da tecnocracia, ele, embora não tenha sido aplicado literalmente, em parte alguma, ele é vigente em todo o Ocidente, informalmente e de maneira não declarada. Por quê? Se considera que a ciência é o árbitro último de todas as questões. Tá certo? Então, se você tem uma... Por exemplo, agora nós estamos vendo essa discussão sobre o aborto, né? A quem incumbe dar a sentença final de se o aborto é um ser humano, ou se o feto é um ser humano, né? Ninguém vai aceitar a premissa religiosa, porque estamos na sociedade leiga tal como a concebia Augusto Comte. Isso quer dizer que a sociedade não tem um comprometimento religioso. A única religião dela é a religião da humanidade, isto é, a ciência. Tá certo? Então, a autoridade última é dada à classe científica. Só que, por exemplo, a pergunta de se o feto é um ser humano ou não, não existe nenhuma ciência habilitada a julgar isto. Quer dizer, os limites da espécie humana são um enigma para todas as ciências. Tá certo? Então, por exemplo, uma ciência que estude o ser humano, como por exemplo a antropologia, ela parte de limites convencionais. Nisto, então, por exemplo, existe o problema das, vamos dizer, das normas sociais vigentes em espécies animais. Existe o problema, vamos dizer, da inteligência, da consciência, entre aspas, de certos animais. Nós não sabemos onde termina uma coisa, onde começa a outra. Tá certo? Então, qual seria a relação, por exemplo, entre a sociologia humana e a sociologia dos golfinhos ou dos elefantes? Nesse, quer dizer, depois que eu vi um elefante desenhando um elefante, só tem no YouTube, né? Aparece um elefante, desenha, ele pega um pincel e desenha um elefante com uma florzinha na ponta da tromba. Né? Eu digo, olha, o Lula, se mandar ele desenhar ele mesmo com uma florzinha na mão, ele não consegue, é? Então, isso quer dizer que os limites da espécie humana são um problema. Nós podemos encontrar o padrão da humanidade a partir, tá certo, da antevisão que nós temos da lei divina, de uma lei transcendente, tá certo? E a partir daí a imagem da espécie humana aparece unificada. Só à luz desta experiência. Materialmente falando, a unidade da espécie humana é contestável, tá certo? E os limites entre ela e as espécies animais também não são materialmente visíveis. Não é isso? Então, o que diz, por exemplo, no começo do livro La Logique de la Philosophie, que é um grande livro, Eric Weil discute exatamente isso, o problema da definição científica do ser humano e da definição humana do ser humano. Né? E ele mostra que não existe medida comum. Né? Ele diz que nós poderíamos, por exemplo, definir o ser humano como a única espécie que tem um polegar oposto aos quatro outros dedos. Isto permite você diferenciar uma espécie das outras. Mas, peraí, um critério diferencial não é uma definição, muito menos um conceito. Tá certo? Então, acredito, não existe definição científica do ser humano. Agora, existe a definição humana. E essa definição é feita não pelo que o ser humano é efetivamente, mas pelo que ele pode ser e, portanto, deve ser. Então, é uma definição, por assim dizer, teleológica, baseada nas finalidades do ser humano. Qual é a validade científica dessa definição? Nenhuma, porque não existe nenhuma ciência que abarque este objeto definido. Tá certo? Então, curiosamente, a autoridade maior na discussão é dada justamente às ciências que não estudam esses objetos. Então, veja que coisa incrível, né? Quer dizer, quanto menos um objeto está contido dentro do campo de estudo de uma ciência, mais autoridade essa ciência tem para opinar sobre ele. Então, é claro que isso é o charlatanismo estabelecido. E o crescimento da autoridade das ciências, ele é, vamos dizer, a maior causa de charlatanismo e de pseudociência que tem no mundo. Tá certo? Por quê? Na medida em que essa classe acumula um poder, é difícil impedir que ela deseje opinar sobre todas as coisas. E essas coisas acabam, evidentemente, saindo da esfera de competência dessa religião, dessa ciência. Até o erro freudiano, né? Até significativo, porque no fundo isso é uma religião. Então, quando você vê casos como esse negócio do aquecimento global, dessa, quer dizer, a proliferação monstruosa de fraudes científicas, por que que isso acontece? Porque esses cientistas têm uma posição de poder dentro de organismos internacionais. Né? E, naturalmente, eles têm que agir em consonância com os interesses totais da classe, o que significa que a sua autoridade vai ser necessariamente expandida para muito além da sua área de competência propriamente científica. Então, o fenômeno da fraude científica, que antes sempre existiu, mas que antes era limitado, era a partir dos anos 50, 60, e se disseminou de tal maneira que hoje o cientista, como classe, me parece menos confiável até do que os políticos, até do que os mafiosos, ladrões, entendeu? Quando a gente vê, por exemplo, o que acontece na medicina, né, isso, em que o número de vítimas de erros médicos nos Estados Unidos está por volta de 1 milhão de pessoas por ano, eu digo, mas não existe nada mais perigoso do que a medicina. Nenhum fator de risco se compara a isso aí. Né? E, no entanto, é evidente que isso não é motivo para dizer, então devemos suprimir a profissão médica. Né? Suprimisse a profissão médica, né, haveria menos risco para a saúde pública. Nós não podemos fazer esse cálculo, não temos meio de fazer esse cálculo e responder, a profissão médica vale a pena? Tá certo? Não há ciência que possa responder isso. Tá certo? Então, isso quer dizer que o império dos cientistas como classe, que era o ideal de Augusto Comte, ele está praticamente realizado em todo o Ocidente. De maneira informal e não declarada, mas ele é vigente. Tá certo? Pior ainda, isso é claro que é uma ideologia, mas é a ideologia da não ideologia. Porque se é ciência, não é ideologia. Então aparece, quer dizer, é a ideologia da neutralidade ideológica. Então, no fundo, é uma coisa até mais safada do que o socialismo, né? O socialismo, pelo menos, é explícito, né? Ao declarar que ele é uma ideologia. O socialismo acredita que, o marxismo acredita que todos os pensamentos são ideológicos, nós somos ideológicos também. Então, no fundo, se trata sempre de uma disputa de poder. Mas o pessoal neopositivista não diz isso, ele diz, não, nós somos cientistas, nós somos neutros. E justamente por sermos neutros, nós somos as pessoas categorizadas para opinar sobre todos os assuntos e para dirigir a sociedade e tomar as decisões de última instância. Portanto, todo o poder a nós. Isso é uma exigência não ideológica e sim científica, no entender deles. Na verdade, ninguém acredita nisso. Eles sabem que é uma ideologia, mas a essa altura, o poder conquistado pela classe já é tão grande que não dá mais para recuar. Então, você vê, no Brasil, durante a nossa ditadura militar, o que que imperou? A tecnocracia. Então, a discussão política não tinha importância, porque a discussão política é coisa de preferências subjetivas, ideologias, etc, etc. E nós queremos resolver o problema da economia do país, então chamamos técnicos e os militares, que são técnicos também, todos eles com formação técnica especializada em alguma coisa, chamava lá os engenheiros, economistas, etc. Bom, vamos resolver tudo aqui entre nós. E os políticos, e o Congresso. Deixa eles, ficam discutindo besteira lá, a gente toma as decisões e depois eles vêm carimbo embaixo, assinam o que a gente decidiu. Foi exatamente assim. Qual foi o resultado? O resultado é que eles criaram um vácuo ideológico que foi preenchido pelo pessoal comunista. Nos Estados Unidos aconteceu de certa maneira a mesma coisa, porque o império da filosofia analítica, o império do neopositivismo nas universidades, fez crescer a autoridade da classe científica ao mesmo tempo em que essa classe científica era profundamente afetada pela estratégia gramsciana, que também oferecia a ela o poder, de alguma maneira, o poder dos intelectuais, né? E também pela influência da escola de Frankfurt dentro da universidade. Então formou-se um amálgama de esquerdismo e neopositivismo, tá certo? Que estão evidentemente em disputa entre si teoricamente, mas que na prática convergem para a mesma coisa. Quer dizer, é o poder da classe acadêmica, tá certo? Seja em nome do socialismo da escola de Frankfurt, seja em nome do império da ciência. Tá certo? Então, é evidente que dentro da esfera especializada da pesquisa científica, pode-se continuar a ter algum critério, alguma idoneidade. Mas, no conjunto, a coisa é uma picaretagem sem fim. Tá certo? Agora, aqui tem uma outra pergunta muito interessante sobre o negócio do aborto. E Kleber Cordeiro, ele diz: ah, quando eu vou discutir com abortistas, eles me citam o livro do Eclesiastes. Você diz o Eclesiástico, mas não é o Eclesiástico, Siraj, não é a mesma coisa que o Eclesiastes ou Sulet, né? Então, essa citação é do Eclesiastes e não do Eclesiástico. Diz assim: o homem, embora crie filhos, viva numerosos anos e numerosos dias nesses anos, se não pode fartar-se de felicidade, se não tiver tido sepultura, eu digo que um aborto lhe é preferível. Então, o abortista joga isso na cara do cristão ou do judeu e diz: aí, está vendo o seu próprio livro, diz que o aborto é preferível, etc, etc. Então, isso é típica argumentação safada, porque você tem que entender esse versículo à luz do versículo anterior e do subsequente. Quer dizer, o que, né, o autor do Eclesiastes está realmente dizendo, né? Daí ele diz o seguinte: um homem a quem Deus deu sorte, riquezas e honras, nada que possa desejar lhe falta, mas Deus não lhe concede o gozo, a felicidade, deixando-a a um estrangeiro. Isso é vaidade e dor. E daí entra o seguinte versículo: um homem, embora crie sem filhos, viva numerosos anos e numerosos dias nesses anos, se não pode fartar-se da felicidade, eu digo que um aborto lhe é preferível. Então, aqui, felicidade, ele está se referindo. Não se trata de riquezas e honras, e nem de sorte. mas daquele tipo de felicidade que Deus infunde em algumas pessoas, mesmo que não tenham nem riqueza, nem ouro, etc. Tá certo? Então, está falando da graça que Deus concede a alguns. Então, se você não tem essa graça, não adianta ter nem felicidade, nem honra, etc. E um aborto lhe é preferível. Por quê? O sujeito abortado foi direto para o céu, porra. Ele morre inocente. Então, é nesse sentido que está dizendo, e não que você deva abortar as pessoas caso elas não estejam estourando de sorte, riqueza e felicidade. Ou seja, é uma inversão completa do sentido do texto. Tá certo? Então, note bem, aqui está dito que não adianta ter sorte, nem riqueza, nem honra. Se Deus, o próprio Deus, não lhe concede a felicidade. E essa felicidade é o quê? É a felicidade que Deus dá pela graça, não pela sorte, pela riqueza, pelas honras, etc, etc. Então é traço de felicidade divina, felicidade espiritual, evidentemente, a qual não depende do destino terrestre do indivíduo. É o caso daquele monge romeno que escreveu o Diário da Felicidade. Quer dizer, o sujeito estava, ele era um judeu e foi preso, era anticomunista, foi preso, torturado, passou horrores, mas naqueles anos ele descobre o cristianismo, ele se converte e transforma um monge em monge dentro da prisão, e ali ele experimenta anos de felicidade interior indescritível. Então, aí é um caso extremo, evidentemente, em que o indivíduo, mesmo privado de um destino aprazível e no aspecto terrestre e corporal, ele ainda pode ter essa felicidade, porque ela é um dom direto de Deus que independe da condição externa. Tá certo? Então, se você não receber nem um pouquinho da graça, meu filho, você está ferrado, e um aborto tem mais sorte que você. Porque não teve nem tempo de cometer pecado, coitado, já foi morto, morreu, já está, no mundo divino. É disso que está falando. É óbvio que é assim. Então, quando vierem jogar o Eclesiastes na sua cara, você devolva. Fala, você é um charlatão, você é um mentiroso, tá certo? Você tirou um pedaço do texto sem saber do que o autor do texto está falando. Muito bem. Carlos André pergunta, seria útil fazer um estudo de sociologia do conhecimento para entender o processo de transmissão do conhecimento e o real funcionamento do círculo de alunos que se forma em torno do senhor do Instituto Olavo de Carvalho? Não seria uma forma de não padecermos de alienação similar àquela que afeta os ambientes universitários? Mas, sem dúvida, sim. Nós temos que saber quem nós somos, aonde nós estamos socialmente, tá certo? E qual é a nossa posição real dentro da sociedade brasileira. Isso tem que ser descrito de uma maneira muito objetiva. Se bem que eu acredito que os instrumentos da sociologia usual que se ensina no Brasil não são suficientes para isso. Porque nós temos que entrar na sociologia da vida intelectual, que no Brasil é um setor atrofiado. Ele não existe. Quer dizer, os intelectuais na universidade brasileira, eles não querem saber quem são eles como classe. Você vê, uma vez o Meira Pena, que estava dando aula de ciência política na Universidade de Brasília, ele perguntou aos seus alunos, a que classe social vocês pertencem? Parênteses, eram todos filhos de burocratas, todos filhos de altos funcionários públicos. Nenhum deles disse isso. Quer dizer, burguesia, proletariado, qualquer outra coisa. Ou seja, eles não sabiam em que classe social eles estavam. Então, quer dizer, se não tem sequer um senso de auto-identidade baseado na profissão da família, quanto mais vai ter um senso de identidade baseado na atividade intelectual? Eles não sabem qual a escola social da qual eles vêm e, portanto, não sabem que classe social eles estão se integrando. Claro, esse erro nós não podemos fazer. Então, evidentemente, nós somos uma parcela da intelectualidade brasileira. Quais são as condições... Aliás, eu não posso dizer que esse assunto seja alheio ao meu curso, porque eu já dei várias aulas de sociologia da vida intelectual aqui, destacando o nosso lugar, mas evidentemente não é um estudo sistemático, é uma coisa que eu disse aqui, outra que eu disse ali. Mas que vale um estudo sistemático? Vale. E você pode partir das próprias observações esparsas que eu mesmo fiz a respeito, aqui e ali. E você então, vamos dizer, colocar aquilo em teste, tá certo? E tentar completar esse estudo. Eu acho a ideia maravilhosa. Tá certo? Eloy Weitz pergunta... Gostaria que o senhor me dissesse qual é a diferença entre conceito e definição. Ainda em aulas atrás, o senhor disse que um objeto existe em várias essências. Não entendi bem, porque sempre achei que o que os sentidos captam do objeto é a sua essência, junto com o círculo de latência e seus acidentes. Muito bem, você não pode dizer que os sentidos captam isso, porque se você disser que são apenas os sentidos, você está dizendo que eles captam apenas os sinais corporalmente sensíveis. O círculo de latência não é corporalmente sensível. Então, o que capta isso não é os sentidos, é a pessoa. Você precisa ver que a noção de sentidos, como distinto de inteligência, ela por si já é uma abstração. E essa abstração, às vezes, é feita não de maneira muito exata. Por exemplo, David Hume dizia que nós só captamos pelos sentidos aqueles entes individuais, um gato, um cachorro, uma bola, etc., etc. E que as ideias gerais são todas criação da mente humana. Por exemplo, você cria as espécies. Eu digo, é possível ser assim? Né? O que eu estou dizendo não é apenas que Hume está errado. Eu estou dizendo que o que ele está dizendo é impossível. Porque ele está supondo que a semelhança entre objetos da mesma espécie é construída na sua mente e não objeto de percepção. Ora, quando vejo dois gatos, eu vejo uma família de gatos, eu estou vendo apenas gatos separados e constituindo a noção de espécie, quando eles mesmos, na sua conduta e na sua presença, estão me mostrando a sua semelhança e o seu reconhecimento como espécie, né? Por exemplo, você vê o gato fazendo amor com uma gata, não com uma lata de sardinhas, né? Quer dizer, não é que eu sei que ele é uma espécie de gato, ele também sabe. Ele se reconhece na conduta do animal, tá certo? Você vê a identidade de espécie imediatamente. Então, Hume está raciocinando como se nós víssemos hoje os objetos só separadamente. Então, me deram uma bola, tá certo? E daí eu depois generalizo criando a noção de bola. Digo, e se me deram duas bolas? Hã? Todos naturalmente nascemos com duas bolas, mas não é dessas bolas que eu estou falando. Estou falando de bolas de borracha, de plástico, coisa assim. Tá certo? Então, muitos e muitos e muitos e muitos objetos se apresentam a nós não como entes individuais, mas junto com os da sua mesma espécie. Não é isso? Então, por exemplo, né? Primeira vez que eu vou comer um prato de feijão. Você só vê os feijõezinhos separados? É? Você come os feijões assim, um por um? Não. Os feijões vêm todos juntos, né? Então você já tem... O que se for oferecido não é o indivíduo feijão, mas é a espécie feijão. Então a espécie, nesse caso, tem uma presença física. E, ao contrário, em vez de você partir da percepção do ente individual para construir a noção da espécie, é o contrário, você recebe a noção da espécie pelos sentidos e constrói a noção da individualidade por abstração. Está entendendo? Vê se tem alguém que o primeiro contato que teve com o feijão foi assim, um feijãozinho. Ele põe um feijão no seu prato. Daí no dia seguinte traz outro feijão igual. E daí você, por abstração, vai construindo a noção da espécie. Faça-me um favor, isso nunca acontece. Então, o que Hume está dizendo, que a ele parece, a tradução da... Ele quer ser muito realista, então ele separa o que é um dado da percepção e o que é uma construção mental. Digo, só que ele fez esse processo completamente errado. E em toda a filosofia da percepção, que se origina no século XVIII e XIX, está cheio desses erros. Tá certo? Então, nós não podemos sequer... A distinção que ele faz é baseada na distinção dos sentidos físicos e a mente. Mas eu digo, bom, é impossível você dizer onde termina outro, porque, justamente por causa deste negócio. Quer dizer, a noção da espécie não pode ser uma criação da mente, por quê? Porque alguns objetos só vêm como espécie, nunca como individualidade. E daí a mente separa. E tem outros casos em que vem como indivíduo e daí a mente pode construir a noção da espécie. Mas se pode ser dos dois jeitos, então significa que a operação dos sentidos e da mente não é tão distinta como imagina David Hume, e como tem muita gente que imagina até hoje. Então, vamos simplificar a coisa. Quem percebe as coisas não são os sentidos. E quem cria a noção da espécie não é a mente. Sou eu que faço as duas coisas. O sujeito humano real, concreto. Não sabemos exatamente qual é o processo, qual é o mecanismo que distingue essas coisas. Em parte é a própria percepção, em parte é a mente. Mas operando de uma maneira tão integrada que a distinção que eu faço é posterior e ela é imperfeita. Então eu não posso acreditar nessa distinção como se ela fosse um fato, quando esta distinção, efetivamente, essa é uma criação mental. Tá? Então, por outro lado, quando entra a questão do círculo de latência, o círculo de latência não pode ser equacionado em termos de percepção e construção mental, porque não é nenhuma coisa nem outra. Ele é uma pré-condição para que existam as duas coisas. Por exemplo, se eu dissesse, a minha percepção sensível, ela nota somente a aparência visível dos objetos, tá certo? E não a substancialidade da presença deles. Eu digo que isso seria impossível. Né? Se fosse assim, nós jamais conseguiríamos distinguir entre uma percepção e uma fantasia. E eu pensar num feijão seria a mesma coisa que comê-lo. E de fato não é assim. Então, eu sei que o círculo de latência está presente e que sem a percepção do círculo de latência eu não percebo nenhum objeto real. Eu só perceberia aparências e a coitada da minha mente, se fosse operar apenas em cima dessas aparências, também não poderia construir um objeto real. Por quê? A mente não lida com objetos reais, a mente só lida com símbolos e coisas. Então eu jamais chegaria até a dimensão de realidade. Ora, mas a dimensão da realidade foi justamente a primeira que se apresentou a mim. Então isso quer dizer que essas distinções, percepção, mental, todas elas são secundárias. O que existe é, vamos dizer, o acesso real que o indivíduo humano concreto real tem a objetos reais, nos quais ele percebe a sua presença física e o seu círculo de latência. Né? Porque se percebesse os objetos sem o círculo de latência, ele perceberia apenas formas estáticas. Seria impossível perceber uma ação. Entendeu? Então, por exemplo, se você acompanha, vamos dizer, ah, o gato está ali deitado, de repente ele pulou e foi para o chão. Então, eu acompanho esta ação porque a cada momento desta ação eu sei que ele poderia fazer várias coisas. Ele poderia, por exemplo, ele levantou do sofá, espreguiçou e voltou a deitar. No entanto, ele não fez isso. Ele pulou para o chão. Não é isso? Então, em cada ação existe a tensão entre a ação realizada e as outras ações possíveis naquele mesmo momento. Por exemplo, eu vejo o gato, ele chega na beira do muro e olha para cima como que vai pular. Mede, desiste. Vai embora. Eu sei que ele poderia pular em cima do muro. Se eu não soubesse isso, eu não entenderia que ele desistiu. Então, isso quer dizer, a percepção de qualquer ação, ela está tensionalmente embutida dentro de um conjunto de ações simultâneas possíveis. E é isso que dá para nós o senso, vamos dizer, do movimento da realidade. Senão nós só perceberíamos formas estáticas. E se só percebesse formas estáticas, eu não poderia sequer perceber que o gato que eu estou olhando agora é o mesmo gato depois de eu piscar. Então você vê, a percepção visual ela não é contínua, ela é interrompida porque você pisca. Então, como se dissesse, ela não é um dado bruto. A percepção de um gato é uma coleção de atos que você fez, né, entrecortados das piscadas que você deu. Então, como é que você sabe que é o mesmo gato? Seria o caso de você perguntar. Essa pergunta só faz sentido se você acreditar, como David Hume e outros tantos, que é apenas os dados dos sentidos que lhe dão a informação. Digo, não, o que lhe dá a informação é a presença real. A distinção que eu faço entre os sentidos, o que é dado do sentido e o que é construção mental, ela também é uma construção mental imperfeita. Então, nós temos que pegar toda esta falsa teoria da percepção e restaurar o senso do ato concreto de percepção, que é a percepção de entes reais por outros entes reais, na qual o objeto percebido não é apenas um dado dos sentidos, mas é um ente real carregado do seu círculo de latência. Sem o círculo de latência, nós não entenderíamos nada. E eu acho absolutamente impressionante que, ao longo de tantas discussões sobre filosofia da percepção, que existe pelo menos por toda a modernidade, que Aristóteles não cometeria essa bobagem, Então, Aristóteles sabe que não existe esta fronteira. Aqui termina os sentidos, ali começa a inteligência. Ele sabe que é um jogo muito complexo dessas coisas. E ele sabe também que a inteligência não opera em cima dos dados percebidos, mas em cima do que ficou na memória. Portanto, é um processo, no mínimo triplo, né? No entanto, em David Hume só existe duas coisas: ou é percepção sensível, ou é criação da inteligência. Fala, ah, meu filho, assim não é possível. Assim não poderiam perceber um gato, uma bola, um prato de feijão, nem coisa nenhuma. Quer dizer, a filosofia que se apresenta como... Veja, esse é o defeito do positivismo. Ele se apresenta como muito realista, quando na realidade ele é de um abstracionismo absolutamente mórbido, né? Onde não percebe uma coisa real, só percebe convenções, distinções convencionais que ele toma como reais. Então, é uma pseudofilosofia de baixíssimo nível, não importando, vamos dizer, o aparente requinte científico com que se apresenta. Você veja esse cretino desse Michael Dummett, que veio me dizer que a questão da imortalidade da alma é uma questão filosófica para ser resolvida por discussão meramente abstrata e metafísica. Eu digo, é impossível, meu filho. Hã? Porque a vida após a morte é uma coisa que acontece. Não tem discussão metafísica que possa resolver se uma coisa acontece ou não. Isso é obviamente um dado experimental, que ou existe ou não existe. Portanto, esse assunto só é acessível à pesquisa experimental. E vem os caras achar que o Michael Dummett é um grande gênio. Fala, não é. Ele é apenas um cara complicado. É? Ele tem aquela sofisticação, tá certo? De um homem que entende muito parcialmente a situação real da qual ele está falando. Quer dizer, o fato de esta questão da imortalidade ter sido discutida teologicamente, metafisicamente, não quer dizer que seja uma questão nem teológica nem metafísica. Se fosse uma questão teológica e metafísica, só poderia ser resolvida na teoria. Mas, ora, você provar teoricamente que pode existir vida após a morte, não prova que ela existe. O juízo de existência é necessariamente um juízo experimental. Essa é a lição número um do método filosófico. O que que eu posso investigar por mera abstração e o que que eu preciso dos fatos? Bom, eu digo, a existência do que quer que seja não pode ser uma questão metafísica. Porque se existe... Bom, existir abstratamente é uma coisa, existir nas condições reais é outra. Se eu estou falando da vida após a morte, não é uma vida teórica após a morte, é a vida do seu fulano, da fulana. Então, é uma questão, obviamente, experimental. Um grande filósofo que falha numa coisa desta, vamos dizer, isso é imperdoável. E mostra que ele é burro. Não, ele não é burro. Apenas é a mente fragmentada. A mente que opera em cima de conjuntos abstratos convencionais e trabalha com aquilo como um computador trabalharia. Tá certo? Mas está desligado das condições reais das quais está exercendo o seu ofício. Então é a mesma coisa que dizer, esse cara nunca fala da realidade. Como um cara como Júlio Lemos jamais fala de realidade, só fala de ideias. Tá certo? Então, a diferença entre conceito e definição é o seguinte: conceito vem do latim conceptio. Sepio, sepire, é o verbo que significa catar, agarrar, segurar. Então, o conceito é quando você capta junto duas coisas. Tá certo? Então, você está captando ao mesmo tempo, vamos dizer, a presença física do objeto, a sua individualidade ou singularidade, a sua pertinência de espécie e o seu círculo de latência. Isso é o conceito. E significa um conceito não é totalmente... Isso é importantíssimo. Nenhum conceito de nada é totalmente expressável verbalmente, porque o conteúdo dele é praticamente ilimitado. Então existe a definição, que é o quê? Delimitação. Que é uma expressão verbal que lhe permite lidar com o conceito de uma maneira verbalmente viável. Mas, enquanto você está usando a definição, que é, quer dizer, de delimitação verbal do conceito, você se lembra realmente do conceito e sabe que o conceito é um símbolo, e que o símbolo vem carregado daquela tensão entre, vamos dizer, o que foi percebido pelos sentidos, o círculo de latência, o que foi acrescentado pela sua inteligência, o que foi elaborado pela sua inteligência, tudo isso está junto no conceito. Então, É claro que às vezes nós podemos usar, até por uma deficiência, nós podemos usar a palavra conceito e definição como se fosse a mesma coisa, mas não são, tá certo? Então, agora, nós supomos que aquilo que nós raciocinamos a respeito de uma ideia ou de um ser definido assim, assim, assim, corresponde ao seu conceito real e corresponde, portanto, à realidade. Tá certo? Mas isso depende. Depende do quê? Depende no curso do seu pensamento você conservar na memória, de maneira viva, a experiência originária e o conceito que o unificou. E isso às vezes não acontece. Você parte de um conceito, cria uma definição, daqui a pouco você esquece o conceito, esquece o objeto e está lidando em torno da definição, apenas com a definição. O Ortega y Gasset dava o seguinte exemplo. Você vai no teatro, então você deposita lá o seu casaco, o seu chapéu, na portaria e a mulher lhe dá uma chapinha com um número. Cada número corresponde a um casaco e um chapéu. Tá certo? Mas ele não é um casaco e um chapéu. Ele pode ser trocado. Eu digo, e se você esquecer de trocar? Você vai para casa com a chapinha na cabeça em vez do chapéu? Isso acontece com os filósofos com uma constância excepcional. Quer dizer, continua operando apenas com a definição, ou com o termo que a definição define, tá certo? Acreditando que aquilo pode ser trocado por objetos reais da experiência. Eu digo, mas a troca não é automática, meu filho. A troca depende da sua memória. Né? E quem diz que quando você se lembra da experiência originária, ela vem, vamos dizer, com toda a riqueza que o conceito tinha no início? Às vezes vem, às vezes não vem. Então, é por isso lembrar a advertência de Aristóteles. A verdade só existe no juízo, quer dizer, naquilo que você pensou, não é naquilo que está dito apenas. A frase, você fala proposições verdadeiras, esse pessoal da escola analítica adora fazer tabelas de proposições verdadeiras, tabelas de proposições falsas. Eu digo, isso é uma bobagem, não existe proposição verdadeira. A coisa se torna verdadeira na hora que eu penso, a penso. Tá certo? Se eu a pensar com a devida correspondência que ela tem, né, no mundo da experiência, senão não é verdadeira. Está aí o sujeito citando, né, um versículo do Eclesiastes, ele é verdadeiro, sim, só que é verdadeiro se você o entender no sentido real. Se você disser que aquilo é uma apologia do aborto, a frase é a mesma, meu filho, só que você está pensando o contrário do que o autor pensou, do que ele quis dizer. Vamos ver o que mais. Moisés Malta pergunta, a sociologia, as ciências sociais em geral, não estão passando pelo mesmo problema da física quântica, em que os instrumentos de pesquisa interferem no resultado do estudo e produzem outra coisa? Sim. E essa interferência é de dois tipos. Primeiro, as ciências físicas interferem ativamente na construção da realidade. Se nós falamos, por exemplo, natureza, eu digo dificilmente ter acesso à natureza. Né? Você já tem a natureza trabalhada através, primeiro, de todo um aparato conceitual que definiu a natureza. Segundo, a natureza alterada já pela ação humana, que já praticamente se estendeu a todo o planeta. Então, se você diz, quero aqui encontrar uma floresta virgem. Eu digo, bom, mas ela está virgem porque os caras delimitaram e fizeram ali uma reserva. Então, não é uma floresta virgem, é? É a floresta declarada por lei, tá certo? E assim por então, primeiro existe a interferência efetiva, tá certo? No mundo físico. Segundo lugar, existe a interferência dos instrumentos de observação, que recortam, tá certo, o objeto de acordo com as suas possibilidades. Né? Por exemplo, você não pode enxergar uma estrela num microscópio. Não é isso? Então, vamos dizer, o que aparece para você é o que o instrumento disponibiliza para você. Né? E, evidentemente, cada tipo de instrumento opera o seu recorte, sua seleção, a sua maneira. E se você pegar o que todos os instrumentos captaram, você não constrói um objeto inteiro. Né? Quer dizer, o objeto inteiro é um dado de percepção, um dado, por assim dizer, existencial. Em cima disso é que se opera essas distinções, com umas conceituais e outras técnicas. Em terceiro lugar, existe um problema terrificante, tá certo? Que é o seguinte, você faz um instrumento para realizar uma pesquisa científica. E para essa pesquisa científica ser validada, é preciso que outros pesquisadores em outros lugares, observando as mesmas coisas, cheguem ao mesmo resultado. Só que para isso eles usam instrumentos iguais ao primeiro. Portanto, instrumentos construídos com base no modelo do primeiro. Isso quer dizer que praticamente nunca você, por esses meios, chega a saber se o objeto que você está escrevendo é descrevendo é um objeto real ou é apenas a somatória da similaridade entre os vários instrumentos usados? Isso significa o seguinte, que a pesquisa científica, principalmente através dos instrumentos, jamais nos dá a dimensão de realidade. É? Ela completa a sua noção de realidade sob um ou outro aspecto especializado dentro de certos limites. E isso é o máximo que ela pode fazer. Então, quando as pessoas falam concepção científica do universo, eu digo, é uma coisa que não existe. As ciências todas somadas não podem construir uma concepção do universo. Por quê? Porque nenhuma delas estuda nenhum objeto concreto. Só estuda objeto abstraído. E abstraído já no seu conceito inicial, na delimitação do campo. Depois, abstraído de novo para a subdivisão nas várias pesquisas especializadas. E terceiro, abstraído mais ainda na hora que você usa instrumentos, que só captam certos aspectos. É? Então, quer dizer, a ciência pode te dar dados específicos que valem para certas observações realizadas sob certas condições, com certos instrumentos, quer dizer, tudo isso é um conjunto de limitações. Então, dentro de todas as limitações, aquilo vale e pode ser muito útil para você. Desde que você seja um cara que está instalado na realidade. E instalá-lo na realidade é uma coisa que nenhuma ciência pode fazer, o conjunto delas não pode fazer, e a síntese de todas elas também não pode fazer. Então, não existe concepção científica do universo. Pode existir, talvez, uma concepção científica imperfeita do que é uma minhoca, né, do que é uma partícula subatômica, tá certo, ou do que é um elefante. Tá certo? Mas da articulação entre todas essas coisas, ninguém vai me dar. E justamente a concepção do universo é o que unifica. Tá certo? Então, a concepção do universo só pode ser feita a partir da experiência real do universo onde nós estamos, o qual não é acessível ao tipo de abstração que se realiza nas ciências. Claro que nós vamos usar o pensamento abstrato, mas não como as ciências o usam. É de uma maneira completamente diferente. Por exemplo, para você fazer a concepção do universo, você tem que raciocinar de uma maneira em que o dado da experiência e a sua percepção dele e a convivência sua com ele já teram tudo abrangido de alguma maneira. E isto é cientificamente inviável. É? Então, por exemplo, existe alguma ciência que estude ao mesmo tempo, digamos, tá certo? O comportamento das partículas subatômicas, a construção dos equipamentos usados. Né? Você pode construir um equipamento eletrônico com base em física quântica? Não pode, meu filho. Você tem que usar outros elementos provindos de outras ciências que não tem nada a ver com a física quântica. Você tem que usar metalurgia, óptica, etc, etc. Tudo isso independe da física quântica que já existia antes dela. Então, imagine o comportamento de partículas subatômicas, a construção dos equipamentos, né? Os conceitos descritivos usados e a composição sociológica da classe que está estudando isso, e o quadro da sua concepção do mundo tal como aparece na sociologia do conhecimento. Existe alguma ciência que possa estudar unificadamente tudo isso? Não. E, no entanto, todos estes aspectos que eu falei acontecem no decorrer de qualquer pesquisa científica real. Tudo isso está em jogo ao mesmo tempo. É? E eu estou falando só de um estudo, de partículas subatômicas. Então, quer dizer, nenhuma ciência consegue articular, nem teoricamente e nem praticamente, todos os elementos, vamos dizer, envolvidos numa única das suas pesquisas. Você está entendendo por quê, vamos dizer, que a autoridade das ciências ela é sempre e sempre uma empulhação? É? Segundo, se a ciência é um processo autocrítico que está continuamente se corrigindo, se não existem conhecimentos científicos definitivamente verdadeiros, mas apenas adequados ao estado atual das pesquisas, que autoridade você pode ter com base nisso? Hã? Seria a autoridade de uma lei que muda todo dia? Então, para a ciência ser honesta, ela precisa desistir da sua autoridade social. Só se ela dizer, o que nós estamos dizendo é um conjunto de hipóteses, a ser verificado, pode ser verificado daqui 200 anos. Então, que autoridade tenho eu para proclamar o resultado dessa investigação como verdadeiro? Nenhuma, zero. Então, ciência e autoridade são termos antagônicos. Isso não quer dizer que eu esteja depreciando a ciência. Eu adoro a ciência, acho maravilhoso. Eu mesmo me dedico a algumas delas. É? Mas eu sei que elas só se conservam a sua dignidade, a sua idoneidade de ciência, quando elas desistem de ter autoridade social. Vamos ver. Eu acho que não dá para responder mais nada. Mas só para adiantar o expediente, hoje é meia-noite no Brasil. Vocês são os masoquistas. Então, bom, eu ia explicar mais alguma coisa a respeito da continuação do estudo aí sobre o negócio do escolas monacais e catedrais e universidades, mas não vai dar. Fica para a aula que vem. Então, muito obrigado a todos. Até semana que vem.